E aí, galera, bora começar essa caçada? Rafa, o bardo. Deixa eu editar essa parte. Alana, a druida. É Hunter o quê? Bill, o monge. Tá capa na mão, carne na brasa, perna forte, soco nos cornos, vai lá. Sansara, a cavaleira. Com a espada em punho e pela honra do grupo. Nerdmaster, o clérigo. Ai, meu santo cara. Opa, peraí. Orion, o paladino. Meu escudo é a prova de spoiler. E é claro, eu, Koala, seu Hunter. Agora vamos reunir todos os Hunters no 3, hein? 1, 2, 3. Reúnam-se, Hunters! Eu sou o Koala, senhor Hunter, e dessa vez não temos abertura porque estamos continuando o nosso podcast passado, que pode ser o 31, e esse aqui pode ser o 31B ou o 32. Eu ainda quero colocar 32 porque eu quero aumentar números. Apesar de ser o mesmo tema, só dando continuidade, né? Dessa vez, ainda mantenho aqui comigo o Rafa. Oi, tudo bem? A Ana. Olá, olá, eu acho que eu precisava de uma pastilha aí, hein? É, eu preciso. Na verdade, é bronquite, é bronquite. É, o HQ Man. Ó, nós aqui, travês. Olha aí. E também juntando a nós como um convidado especial, tipo quando acontece em HQ, sabe? Quando chega um personagem novo do nada e entra no meio da história. Geralmente é quando o Homem-Aranha se une aos Vingadores em algum momento da história, né? Ou da aventura. Nós temos aqui o nosso queridíssimo Dragão Dourado. É, eu sou o personagem do Deus Ex Machina, né, que vai salvar a porra toda, é isso? É tipo, você é tipo o Visão no Vingadores 2. É, basicamente. Ah, é que eu tenho visão das coisas. Então, Rafa, o que, que vamos continuar caçando hoje? Nós vamos dar prosseguimento na nossa cronologia do universo Marvel, né? Tanto cinemas quanto séries, né? Queria, inclusive, pedir desculpas pela minha resposta bosta quando você perguntou pra mim. Estou aqui com o Rafa e eu só falei oi, tudo bem, né? E ainda fiquei no vácuo. Mas, bom, não tem muito segredo. A gente vai falar sobre... É dar prosseguimento e... O último, o que nós comentamos na última edição, nós terminamos em Jessica Jones. A partir daí, agora estamos no ano de 2015, né? É, 2015. Então é isso, galera. Peguem seus arcos e chequem suas aljavas. Sejam bem-vindos à mesma caçada. É a mesma, né? Então vai. Como o Rafa falou na abertura, a gente parou no Jessica Jones, né? A gente destrinchou bem a série. Não destrinchou bem nada, a gente deu uma passada rápida, a gente falou temas importantes que a série abordava. É, agora, por damos continuidade, vamos falar sobre Agents of S.H.I.E.L.D., a segunda temporada, episódio 11 ao 19, onde conta nessa série... Alguém viu aqui Agents of S.H.I.E.L.D.? Só pra saber, o Dragão, você viu? É porque o resto eu acho que não tinha visto antes. Um pedacinho da primeira temporada e olha lá, velho. Não, cara, você tem que ignorar, você tem que ser forte no episódio 17, cara, que é lá que fica bom. Eu também tava... Eu assisti a segunda temporada. Ah, a segunda temporada? Ah, então, eu consegui assistir, mas eu não consegui engatar na terceira. Eu fui até o final da segunda, de boa. Poxa, eu acho que eu parei na quarta ou na terceira, tem que ver aqui, mas enfim. Então a Ana deve se lembrar que na segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., exatamente entre o episódio 11 e 19, nós temos os agentes, né, do caos investigando o paradeiro da Hydra, essas coisas, e eles acabam achando o mesmo lugar onde... Como é que é o Barão? Barão Vostuker? Não, pega o nome do cara mesmo, aquele cara que usa o monóculo? Acho que era o Stucker, isso, do monóculo. Esse é um dos problemas dos vilões da Marvel, né? São bem eles são nada marcantes. O Barão Stucker ou o Zemo, cara? Não, acho que é o Barão Stucker, né, que eu uso... O Zemo é dos Vingadores, né? Guerra Civil. Tá bom, eu não lembro o nome do cara, mas é o cara da Hydra que usa o monóculo. Então, temos eles investigando a base, achando a base e passando pros Vingadores tomarem atitude, né? A última base até então remanescente da Hydra. É basicamente esses eventos que temos, não tem muito o que aprofundar, né? Ana, você quer falar alguma coisa da temporada? Só o básico, né? Você até tem alguma coisa de desenvolvimento de personagens, mas a verdade é que a S.H.I.E.L.D., esse talvez seja um dos últimos momentos em que ela tem uma história que está um pouco conectada com os filmes. A partir daqui ela vai começar a derivar cada vez mais até o próprio contexto, a própria história dela, com personagens recorrentes, tramas recorrentes, e se você tá esperando ver o Thor dar uma passadinha ali pra dar oi, Coulson, você tá vivo? Esquece. Não vai ser, acho que não vai ser nessa encarnação. É aquele negócio, né? É um universo compartilhado, mas nem tanto, né? É compartilhado, mais ou menos. É, vamos separar o que é filme, que é série, que é série. A SHIELD não compartilha informações assim de mão beijada, cara. Eu só tenho uma coisa a dizer, tanto que quem espera a participação dos Luke Cage, Jessica Jones e a galera no Vingadores, pode tirar até o caldinho da chuva que não vai rolar não, gente. Sinto me informar, mas isso nunca vai acontecer. Pra eles alcançarem o número de 40, acho que eles vão usar tudo que já tem, velho. É, mas eu posso dar um spoiler aqui de Guerra Infinita? Ah, sim, porque já passou no cinema, né? O filme que nem saiu, eu posso dar um spoiler? Mas parece que... Spoiler de trailer agora, meu? Pô, sacanagem. Ah, não é spoiler de trailer, é spoiler de informação que eu tenho aí, mas eu não vou dar não, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. Pode ser mentira. Se você não no Reddit, você vai apanhar. Falaram que a única menção que a gente vai ter defensores é uma matéria que apareceu num jornal de canto, assim, tipo, numa televisão qualquer, e vai morrer aí, cara, a participação deles. É só uma menção rápida e só isso aí. Que alguém tem heróis atuando na cozinha do inferno. Só isso. Tipo, basicamente isso. Ô, Koala, se a gente parar pra pensar, a dinâmica geral dos quadrinhos sempre foi... Você tem os personagens cósmicos, né? Aqueles personagens que podem encarar Thanos, encarar quem tiver com o cubo cósmico da vez... E o Capitão América. O Capitão América, né, que tá junto. O Capitão América é inspirador, ele garante a moral da equipe. Então tem seu lugar garantido. E você tem aqueles heróis que é os heróis mais pé no chão. Enquanto os grandão estão lá se batendo com os alienígenas e derrubando um prédio aqui, um prédio acolá. O próprio Aranha, o papel dele era mais segurar os cacos do prédio caindo pra não deixar machucar ninguém no chão. Puxar umas pessoas com a teia de um lado pro outro. E ficar tentando, assim, contenção de danos. Essa que é a verdade. Tem um herói que é de contenção de dano. Você não vai ver ele dentro, no pronto dentro, de batalha. Dentro da própria Marvel, eles chamam esses heróis de street level. São os heróis de nível da rua. Eles ficam ali no beco, no telhado, dando porrada em bandido que tem... Bandidinho, né? De pé de cabra na mão e tal. De vez em quando aparece um maluco que tem umas pernas metálicas, assim, o demolidor dá umas porradas nele, mas é vigilante, eles são vigilantes. Eu só quero atentar o fato que a garota Esquilo já ganhou do Thanos sozinha, tá? Só pra vocês lembrarem o que aconteceu, rolou isso. Garota ela ganhou Esquilo? Ganhou do Thanos sozinha. Mas ela não é level street, meu, ela é garota Esquilo! Ela é cósmica, por definição, caramba! Tem verdade, numa última saga dessa que teve na Marvel, acho que, se eu não me engano, foi a Infinito, que teve uma guerra aí que até os Spree fizeram aliança com os humanos e mais umas outras raças lá, que eles estavam enfrentando uma... tava tendo uma guerra no espaço, basicamente isso. Aí o Capitão América reuniu alguns Vingadores e foi e levou junto o Homem-Aranha. Eu lembro que o Homem-Aranha vira e fala, o que eu tô fazendo aqui, cara? Ele tava vendo a explosão, nave espacial, ele, não vai sentir eu tá aqui? Eu lembro que ele tanto que ele volta pra Terra depois. Mas bom, todos voltam, não é? É, todos voltam. E o Capitão América, inclusive, tem uma frase muito maneira nesse arco que ele fala pro Tony Stark, que é reze para o pior. Não, reze para o pior não. Oh, caraca, reze para o pior. Torça pelo melhor, reze pelo paz pro pior. Isso, é. Ah, sim. Reze para o melhor. Como se ninguém tivesse usado essa nunca, né? Ah, mas eu escutei lá pela primeira vez, eu achei aquilo do caraca e comecei a repetir aquilo diversas vezes pra tudo que eu ia fazer pra minha namorada, até encher o saco dela. Eu parei. Ah, não, eu só não repito isso desde os 15 anos, tá certo. Ah, puta, eu não sabia, dragão. Ué, tá bom. Enfim, vamos continuar a continuidade. Depois disso, nós temos finalmente o filme 1, talvez, dessa leva de filmes e das séries até então, o mais aguardado, que é o Vingadores 2, né? Todo mundo saiu com aquele hype alto depois de Vingadores 1, até porque a gente nunca tinha visto nada como aquilo no cinema. Então a galera botou muita expectativa, que para algumas pessoas se tornou meio decepcionante, né? Neste filme a gente tem a presença da Joia da Mente, que tava no certo do Loki o tempo todo. Não, gente, a gente confunde. Não era o Tesseract do primeiro filme, era realmente o certo do Loki mesmo. Que pra magia do roteiro, né? Ele tinha na ponta dele a Joia da Mente. Mas tudo bem. E aqui nós temos o Tony Stark e o Bruce Banner construindo uma inteligência oficial para proteger a Terra. Já que os Vingadores poderiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles criam uma inteligência Ultron que, obviamente, a gente sabe que não daria certo. E tem toda aquela trama que tem no filme. Então, galera, Vingadores 2. Como é que vocês se sentiram? Como é que foi pra vocês se sentirem? Decepcionaram? Cara, vamos lá, a expectativa não veio do Vingadores 1, veio dos trailers. Os trailers vieram até bem maneiros, cara. Dava um clima um pouco mais sinistro e no fim foi, mais do mesmo. Não, isso foi uma parada que aconteceu no Homem de Ferro 3 e se repetiu nos Vingadores, né? Que os trailers, eles botam a coisa que chega na hora, não é. Inclusive, acho que até o Thor 2, o Mundo Sombrio, o trailer também era foda, se eu não me engano. Também empolgava, que você pensava, puta, agora vai. E chega na hora, não é. Eu lembro que nesse trailer teve até a música do Pinóquio ao contrário, né? Eu lembro que, caraca, cara, ia ser do caramba. Pinóquio ao contrário? Tinha aquela... Não é ao contrário, não. É, tipo assim, mais lenta, né? Ah, era verdade. Ao contrário, foi a música do no trailer do... Aquele filme da DC lá, o Esquadrão Suicida. Eles usaram a música ao contrário. Vé! Eu também acho. Mas aqui, o filme foi todo ao contrário, né? Em relação aos Vingadores 2, eu não acho ele um filme ruim, mas tem algumas coisinhas no filme que eu acho que se tivessem sido melhoradas, eles se tornariam um filme do mesmo nível do primeiro. Como, por exemplo, a personalidade do Ultron. Eles não souberam colocar na tela a personalidade do Ultron, porque o Ultron ele é extremamente lógico nos quadrinhos, né? Ele é uma máquina, ele pensa como uma máquina, ele não tem aquele senso de humor que ele tem no filme, né? Ah, não, galho feiro, né? Então, mas aí, mas condiz com a criação dele no filme, porque ele tem um pouco do Tony Stark, né? Ah, é verdade. Não, porque a gente tem que lembrar que dentro do filme, a ideia é fazer uma adaptação. Até porque se mas, for pra mas, seguir mas eu acho... Cadê o Harry Pym? Foi ele que criou o Ultron. Mas a questão não é essa. A questão não é essa. A questão é que, tipo assim, eu acho que por ele ter o primeiro filme ter feito tanto sucesso com o Loki, que é um personagem que tem um certo senso de humor, eles deveriam fazer a mesma coisa com o Ultron. Mas eu acho que o Ultron, se ele fosse mais máquina, se ele fosse mais sério, serião mesmo, lógico e tal, ele seria mais ameaçador. Tá entendendo? Tipo assim, a gente não consegue entender como essa máquina pensa, isso dá um tremendo de um medo, cara. Ah, de fato, o Ultron aqui, ele tá bem galhofado, né? Mas tem uma coisa muito realista em relação ao Ultron no Vingadores 2, que ele foi criado, ele passou 15 segundos dentro da internet e passou a odiar a humanidade inteira. Eu entendo completamente isso. Eu também, isso. Cara. Também, faz maluco. Sentido mesmo. Pelo menos isso tem uma explicação lógica. Tem muito tempo mesmo. E eu acho que boa parte do humor veio dos memes que absorveu, né? Pode ser. Mas ele não absorveu o meme de gatinho. Olha só, até em relação a... Puta, agora a gente se me atrapalhou, eu esqueci o que eu ia falar. Ele deixou os memes de gatinho todos com visão. Ele foi soterrado pelos memes de gatinho, coitado. Então, nesse filme também a gente tem a apresentação de três personagens novos, né? Que é o Mercúrio, que cai entre nós. A gente acabou de sair do Mercúrio da Fox e a Marvel, puta, não conseguiu fazer nem metade do que o Mercúrio da Fox fez, né? Até porque se a gente colocasse o Mercúrio da Fox ali, ele com certeza não ia tomar um tiro e morrer, né? Igual naquela maneira alguém, que... Alguém sabe me explicar... Qual foi o acordo que a Marvel tinha com a Fox pra poder usar o Mercúrio? É que eles eram dos Vingadores e também dos X-Men, então eles ficavam numa zona cinza. Não, mas basicamente parece que o acordo deles olha só, o Mercúrio é nosso, tipo, ele pode aparecer no filme, e vocês ficam com a Feiticeira Escarlate, sabe? Aí meio que pararam os irmãos. Eu acho que tem um negócio desse, rolou a parte desse acordo. Se bem que eu posso dar outro spoiler do Guerra Infinita aí, que eu tô sabendo? Não! Então tá bom, então deixa quieto. Essas fontes internas do Reddit aí que são complicadas. Olha, eu sei que se comentou na época, pra manter o acordo, ou seja, pra poderem usar os gêmeos, não poderia fazer referência de que eles eram mutantes. Tanto que na história se coloca que os poderes deles seriam derivados de pesquisas realizadas lá pela Hydra, né? Que teriam usado cubo cósmico, qualquer outra lá das tranqueiras que eles têm, e provocado alterações nos dois a ponto deles desenvolverem superpoderes. Não, eu achei que eles iam ser considerados inumanos. Mas pelo jeito isso não foi exatamente... nos quadrinhos não, eles nos quadrinhos... Porque mudou de novo? Eles não são... Não são mais mutantes, são humanos. Eles são como os mutantes no universo Ultimate, que foram criados na Segunda Guerra por experiência. Não, olha só, se vocês lembrarem, tem uma cena quando eles aparecem, que o Capitão América... Eles estão na floresta aí do Capitão América... Vê só o Mercúrio dando porrada rápida no Gavião Arqueiro. Aí ele fala, nós temos um aprimorado aqui. que dá a entender que eles já enfrentaram humanos com poderes antes, sabe, da Hydra. Inclusive, se eu não me engano, acho que já apareceram aprimorados na série da SHIELD, né? Já era o nome pelo qual eles estavam usando. Hoje eles identificam como relativo aos inumanos. Mas num primeiro momento, toda pessoa que tinha algum poder diferenciado ou uma super habilidade, eles estavam chamando como aprimorados. Mas então, a gente também tem a presença também da Feiticeira Escarlate, que ela tem um poder bem diferente do que ela tem nos quadrinhos, né? Até porque nos quadrinhos ela tem o poder de alterar a probabilidade, né? Seria meio complicado traduzir isso pro filme e botaram ela meio como uma telepata, meia... Telecinética. Telecinética, o poder dela tá muito estranho mesmo. Até nos quadrinhos é difícil classificar o poder dela, tanto que agora o poder dela é alterar a realidade. Porque alterar a realidade é qualquer merda, cara. Não, eu acho que não é alterar por probabilidade, não é? Né, que ela faz? Isso era o que era antes. Aí depois disseram que ela tinha magia de verdade, como o Doutor Estranho. Aí o próprio Doutor Estranho... Aí o próprio Doutor Estranho aparece nos quadrinhos e diz, não, cara, ela tem o poder de alterar a realidade. E alterar a realidade é qualquer merda. Nossa, realmente é um Deus Ex Machina, né? Porque você pode fazer qualquer coisa com esse poder, né, cara? O poder da Feiticeira Escarlate de alterar realidades é tão grande que ela consegue aparecer em dois filmes diferentes, sendo interpretada por duas atrizes diferentes com poderes diferentes. O quê? Não é a mesma atriz? Mudou a atriz? Não, ela aparece lá no universo da Fox e aparece aqui. Ela aparece não. Você tá louca? Não é, ela aparece lá não. Ela nunca apareceu oficialmente, tá? Mas na época que foi lançado o Dia de Futuro Esquecido, lançaram uma foto do Mercúrio, do filme, com uma menininha com um vestido rosa no colo dele. Que seria a irmã dele. É a irmã mais nova dele, é. Só que nunca apareceu no filme. Só que, mas ela alterou tanto a realidade que ela deixou até de ser irmã gêmea do próprio irmão gêmeo. Mas eu vi uma nota do diretor que aquela não era Wanda. Não era Wanda. Wanda? Ih, caraca, é Wanda ou Wanda que fala? Wanda. Aquela não era Wanda, não. Você fala Wesley. Ou você fala Wesley. Não, eu falo Wallace, não falo Wallace, né, cara? A gente vai discutir aqui como que fala os nomes e tal. É, beleza, mas olha só, então também temos a presença do personagem novo que... Ele se une aos Vingadores de fato, né, que é o Visão, com a joia de infinito na mente dele, que vai rodar muito no Guerra Infinita, tenho certeza. É, porque ele tem que pegar aquela joia lá, né, cara? Tá na cabeça, velho, cara. No trailer o cara já tira um negócio com uma tampinha, com um abridor de garrafas, né? Ah, é verdade, mano, no trailer aqui ele tá perdido. Mas pode não ter nos enganado, né? Eu espero que sim. Enfim, a gente tem a presença também do Visão, né? Que é um personagem... Ele é inocente por ser acabado de criar, então... Ele é bem engraçado, sabe? Ele copia meio que o visual do Thor, colocando a presença da capa. Você achou ele engraçado? Ele achou o personagem mais denso do filme, cara. Eu não achei engraçado. Ele não é denso, ele controla isso. É, nossa, a densidade dele varia. Na época que eu assisti o filme, eu evitei ver todos os vídeos que a Marvel ficava lançando, que ela lançava vários vídeos e o pessoal tava inclusive reclamando sobre. Então assim, eu meio que sabia que teria o Visão no filme, mas eu quase não vi nada. Então foi meio que uma surpresa ele ter aparecido tão ativamente ali na luta. Eu esperava que tinha o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, só que eu não sabia que ia ter a inclusão do Visão também, que é um personagem que não é tão conhecido do grande público. Ah, caraca, peraí, que é isso? Não, é assim, cara. Quem conhece de Marvel conhece Visão, pô. Quem conhece de Marvel, realmente. Fora da Marvel, o povo não sabe quem é ele. Eu tô falando do pessoal que não tem costume de... Vai acompanhar, por exemplo, DC e Marvel mais por desenho e tal. É um personagem bem obscuro. É, o Tony Stark mesmo era assim. Ah, é, mas todo mundo da Marvel antes de ganhar filme era obscuro, né, cara? O Capitão América, eu sabia quem era antes de ganhar filme. Quem nos anos 90 frequentava fliperama sabe muito bem quem é o Visão. Ele era aquele personagem do jogo do Capitão América e os Vingadores, meio afeminado, que ninguém pegava. ninguém conhecia ele. Tá vendo? É isso que eu tô querendo dizer. Eu não ia chamar o cara de viado, mas... Esse filme arrecadou 1.4 bilhões de dólares, apesar de ter críticas bem favoráveis em relação a ele. É aquilo que eu falei, né? O público em geral ficou mais dividido. A gente lembrei que esse filme tem puta, que merda, tem aquela barriga enorme deles na fazenda do Gavião Arqueiro. Ai, que parte chata, cara. Eu achei até que legal, cara. O interessante é o Tron virar dominador de terra, né, cara? Ah, é verdade, né? E nesse filme a gente tem todo... Esse filme é como se fosse um prólogo também para o que a gente ia ver no Guerra Civil, né? A gente vê o Capitão América e o... Tu ia falar Tony de Ferro de novo. A gente vê o Capitão América e o Homem de Ferro. Primeira e o Homem de Stark, deles, né? O Homem de Stark. A gente vê o Capitão América e o Homem de Stark tendo a primeira desavença deles, né? Conflito ideológico e de opiniões que terminaria numa cisão no final desse filme, que é cada um indo para um lado. O Capitão América indo liderar os Vingadores da Costa Oeste e o Tony Stark... Ele. Eu não entendi, ele tava se aposentando como de ferro nesse filme? O que, que ele tava fazendo? Só um detalhe, tá? É, a gente já tinha visto isso antes, desde o primeiro Vingadores, né? Esse conflito com os dois personagens X. E aposentadoria não seria bem a palavra. Na verdade, seria meio que um reajuste da besteira que eles fizeram no terceiro filme do Homem de Ferro, que foi dizer que ele desistiu de tudo. De repente, ele explodiu todas as armaduras, ele pegou e retirou o reator Arc, né? Então, assim, nesse filme a gente não tem tanta menção a isso, mas meio que um retorno, né? Ele comenta depois do Guerra Civil, ele fala, olha, aconteceu muita coisa, teve um tempo que eu desisti, queria parar, mas depois as coisas foram acontecendo e a verdade é que eu quero continuar, né? Sendo homem de ferro. Eu não lembrava disso. Mas o do Rafa parecia mais um desafio. Resolvi desistir, parar com tudo, não aguento mais. Me dá meu dole aqui. Então, gente, extra filme, eu acho que o problema é que eles já estavam querendo aquela ideia de aposentar o Robert Downey Jr., não ficar tão dependente dele, e acharam que iam preparar uma saída boa do filme 3, e você sabe que eu cheguei a pensar que ele ia morrer aqui. Ah, não, eu acho. Mas que ele... eu acho que no fundo da galinha dos ovos de ouro eles não querem também largar, viu? Não querem largar esse ossinho. É, mas eu achei que eles iam apenas resguardar o personagem e trazer ele de volta só em Guerra Infinita. Ah, não, até ver que ia ter Guerra Civil, né? Aí a gente sabe que de fato ele ia voltar. É, na época a gente meio sabia que ia ter o Guerra Civil. Mas eu prefiro a participação dele nos filmes, assim, aleatória, do que tendo filmes do Homem de Ferro, sabe? Ah, o 1 e o 2 é legal, cara. Eu não acho que os filmes do Homem de Ferro sejam ruins, não. Só o 3, só que cagado no pau mesmo, mas se você pegar o 1 e o 2, são filmes bem divertidos. Eu prefiro, de todos assim, eu prefiro o primeiro, hein? É, de fato é melhor mesmo. Mas dando continuidade, gente. Depois disso, nós temos os eventos que acontecem em Agents of S.H.I.E.L.D., né? Só tendo meio que uma cisão e uma briga lá com os agentes do caos. E também temos a aparição dos inumanos, finalmente, né? Que foram apresentados nessa série e deveriam ter permanecido aí. A gente tem a Sky, que é uma das personagens principais, se revelando como a... Qual é o nome daquela? Da Tremor, né? É a Tremor o nome da personagem. Quake. Né? Eu só conheço o nome dela em inglês, que é Quake. Não, acho que em português é Tremor. É Tremor, mas, não é isso. Quake, continuo Quake, preferindo faz o Leite uma Quake. Alegria, velho. Oi? Quake? Não, essa é a Quake. É Quake faz o Leite uma Alegria, é isso? É, não, é. É basicamente isso, mas enfim... Dando continuidade, a gente tá assistindo basicamente acontece isso, dando continuidade, a gente tem, temos finalmente a série do Demolidor estreando, a temporada 2, onde a gente teve a presença de dois personagens que são muito importantes para a história do Demolidor, né, que é a Elétrica, principalmente a Elétrica, e a briga ideológica. Elétrica. Ai, meu Deus. É Elétrica o nome dela? Elétra. Ah, eu falei o quê? Elétrica. Elétrica. Nossa. Ah, a mulher tá dando choque. Nossa, de fato a atuação dela é uma merda. E também temos a presença do Justiceiro na série, né? Por mim, poderia ter terminado aí nessa série. Ou não poderia, eu não precisaria. Poderia ter terminado, na verdade, depois do quarto episódio. Porque essa série, não sei se vocês se recordam, o Justiceiro, ele enfrenta o Demolidor durante um período de 4 episódios, né? A história é contínua. Depois do quarto, aparece a Elektra. E aí você vai ter o relacionamento do Demolidor com a Elektra, a gente vendo os flashbacks, né, entendendo a história dos dois, e aí a do Justiceiro meio que corre em paralelo, porque ele ainda assim tem toda a parte do julgamento dele, e o Matt Murdock sendo o advogado dele, né. Só que, depois desse período, a gente não tem mais o Justiceiro tão diretamente na história. E no final, assim, apesar de eu gostar muito do último episódio, né, principalmente aquele final do Demolidor lutando com o Nobu, aí de repente aparece o Justiceiro ali pra dar apoio, sabe? Eu não acho que a inclusão dele na série... Atirando ninja, né, cara? Atirando ninja do telhado. A série, pra mim, com o tempo, o Demolidor foi se demonstrando assim. Aquele, a verdade, eu vou resumir. O arco dele com a Karen Page, cara, realmente dá sono. Deixa eu ver. Essa temporada é dividida em duas partes, basicamente, né? Que tem a do trama dele com o com Justiceiro e a dele com a Elétrica. Depois que chega dele com a Elétrica, realmente a série fica, perde muito graça, cara. Fica mais linda. Pelo amor de Deus. Elétrica. Eu vou chamar ela de Nacho. Ô, gente, a gente... A gente não vai querer ensinar o Alex a falar agora, tá? No meio do cast, né, velho? No meio do cast. Não, depois de tantos casts, o Nerdmaster ficando maluco em todas as edições, a gente tentando ainda. É, tipo assim, quando ela tá com um problema, ela vai no eletricista, não no médico, né? O pior é que o sobrenome dela não ajuda, que Nachos, eu já começo a pensar, cadê o resto da comida mexicana? Ó, em defesa de todo esse arco, né? A série da segunda temporada, pra mim, ela assume mais ser uma série de quadrinhos, ela traz muito mais elementos dos quadrinhos, né? Visualmente também, porque o visual da Elektra e do Demolidor, apesar de críticas na época, eu gosto muito, sabe? Achei uma adaptação muito legal. É, vamos. A gente tem uma referência péssima, né? Porra. Os maiores maior elemento de história em quadrinhos tem nessa segunda temporada, que é esse negócio de arma de destruição final e ninjas que ressuscitam e essa é porra toda. Sim, isso é verdade. Isso é muito quadrinho, cara. Isso é muito. Eu gostei bastante na época de ter visto toda essa. Era algo mais direto, né? Inclusive, os quatro primeiros episódios são meus favoritos por esse embate do Justiceiro com o Demolidor. E o Wallace chegou a citar na primeira parte do cast, na 31, que a primeira temporada ela trazia aquela cena de plano sequência do Demolidor lutando, e aquela cena era sensacional. Eu gostava daquela cena até ver a da segunda temporada, que ele descendo a escadaria, e não o Justiceiro, que o Justiceiro também tem uma ótima, que é na prisão. Mas a escadaria com o Demolidor lutando com todos os caras, cara, aquele plano de sequência é sensacional. Ele com a corrente, aquilo pra mim é imbatível. É puta, eu prefiro do corredor, cara. Você prefere assim, prefiro só do. Eu achei. Não, assim, eu também acho essa muito boa, mas se for comparar as duas, eu prefiro a primeira do corredor. A primeira é um plano de sequência de verdade. A segunda, da segunda temporada, na verdade, é só uma montagem, né? Pra poder fazer um plano de sequência, mas eu achei sensacional. E também, você citou outra, a do corredor do Justiceiro. Não, da Justiceira na prisão. Justiceira da prisão. Exatamente. Na prisão, e é um banho de sangue, cara, é absurdo. Eu não sei se bateu Jessica Jones, que Jessica Jones é uma série muito violenta, mas, cara... Bateu. Você acha que bateu? O Justiceiro é foda. Inclusive, o Justiceiro tem aquela frase que eu acho muito foda, que ele fala pro Demolidor, quando eles estão conversando no telhado, né, que ele prende o Demolidor na corrente e tal, ele fala, pô, você bate nos bandidos, eles levantam. Quando eu bato, eles continuam deitados. Eu falei, puta, cara, que foda. Isso é o que eu queria, cara, o Justiceiro. Vermelho, né, chama ele de vermelho. É como nos quadrinhos também, ele chama ele assim também. É, eu acho maneiro também quando ele, de fato, ele assume a alcunha de Justiceiro, né? Quando ele tá no tribunal, que ele fala que ele fala, virou até um meme, né? Que tá com dedo coçando pra poder matar vagabundo, atirar em vagabundo. É o Justiceiro Bolsonaro, né? Não sei se eu podia fazer essa piada aqui. Ele picha a caveira na camisa dele, né? E. Enfim, Justiceiro nessa série, ele tá perfeitamente como ele é nos quadrinhos mesmo, sem tirar nem pôr. Tanto que vai ter uma hora que ele tá conversando com um demolidor no prédio, que vai subir um velhinho lá. Ele ameaça explodir a cabeça do velhinho se ele entrasse lá no prédio. E não tem muito o que falar, cara. Justiceiro é foda e resto é moda. É, mas vai, galera. O que vocês acharam dessa temporada? Melhor que a primeira? Não achei melhor que a primeira, mas não achei que ficou devendo muito, não. Achei que ficou boa. Ficou uma temporada muito boa. E a participação do Justiceiro na série? Eu gostei. Agora, eu tenho que concordar com uma coisa que o Rafa tava falando, que é um negócio que eu já tinha falado na primeira parte, né? Que eu acho que ele tem razão. O formato dessas séries da Netflix de ser obrigatoriamente de 12 episódios, né? Às vezes funciona em detrimento da série. Porque se as séries pudessem ter o número correto de qualquer número de episódios para contar uma boa história, ficaria muito mais interessante do que ela precisar se arrastar para completar 12 episódios. Eu também acho isso um problema das séries da Netflix em geral. Que o número de episódios pré-definido, que isso enrola muito a série, cara. Faz ela ter que criar uma barriga. Sendo que você poder. A gente vai ver muito disso no Luke Cage, no Punho de Ferro. E também na própria série do Justiceiro, né? ela tem que criar uma barriga, tem que criar um monte de trama chata pra poder levar, arrastar ela pros três episódios, sendo que você poderia resolver isso, sei lá. Ó, resultado, eu não vi nenhuma dessas três séries aí que você citou. Qual série? Dessas três que você citou, cara, o Luke Cage, o Punho de Ferro e o Justiceiro. Eu não vi nenhuma. Eu tentei ver os primeiros episódios, eu não consegui de nenhuma. Tá, por causa disso. O primeiro episódio do Justiceiro é foda, cara. Cara, foi o primeiro, eu achei chatíssimo, sabe? Ah, oh, meu Deus, o cara tá derrubando, ele tá fazendo o trabalho dele, tá derrubando parede. Ah, vamos alisar o cara. Ah, não, tá. Depois a gente entra nisso. Depois a gente entra nisso. Tá bom, depois você vai defender a série? Não, só esse vídeo eu não gostei tanto da série também, não. Eu não terminei de ver. Mas esse primeiro episódio não, é bom. É, eu reconheço que a reclamação de vocês tá certa. Eu não consigo também imaginar por que a Netflix tá escolhendo esse formato de fazer uma série em 12 episódios. Porque as séries de TV aberta, a gente sabe que eles fazem mesmo para preencher uma grade durante um determinado período do ano. Então acaba tendo o quê? 22... Por aí, né? 22 episódios. É, por aí. E a gente sente, independendo da série, que o que vocês estão falando de barriga vira uma barriga de mastodonte, gigantesca. Nossa. A Netflix não série. Precisa passar por eu isso. Eu acho, ó. Eu acho que não. Não é todas que são 12. Pô, os Defensores, cara, é 8 e é horrível. Continua com os mesmos problemas. Mas Defensores é 8 não é porque a Netflix falou, ah, vamos tentar fazer 8 pra ver se a série vai ficar melhor. É 8 porque ele é mais caro de ser produzida, né, cara? Ah, mas a mão que escreve o roteiro é a mesma. Escreve uma história boa, né? Ah, mas aí não é... Mas... Esse é o problema. Mas eu... É, realmente, esse é o problema de que eles têm. Eu acho que a duração também. É, vai pela duração. Uma hora, assim, de episódio. Calma, não precisa, né, gente? Se for fazer 12, faz em 40 minutos, sei lá. Talvez com eles estejam. É, não vou dizer testando o formato, porque afinal de contas eles já estão na terceira série deles, né? Uhum. É, acho que a fase de teste já deveria ter sido considerada superada. Mas é que eu não consigo entender a cabeça mercadológica deles. Por que que tenho que produzir um número X de episódios? Se é uma questão de contrato, às vezes eles estão sendo obrigados pelo contrato a fazer um número específico, porque a Marvel pretende, de alguma forma, comercializar isso de alguma maneira, de um box ou de alguma outra forma. A gente sabe que contrato, às vezes, amarra também a parte da criatividade, né? Se é obrigado a fazer certas coisas porque tem que agradar os chefões. Na minha cabeça, é a única explicação. E essa explicação... verdadeiro ou não, tá tirando um pouco da qualidade do produto final. Eu achei a roupa do Demolidor legal, me fez lembrar muito Frank Miller, por incrível que pareça. Me deu uns sentimentos aí, né? Bateu uns Frank Miller feelings ali, violentos. A nova? Aquele troca no meio? Isso. Até o que tá sendo usado aqui no pôster de exibição do... Ele acorrentado tudo. Ah, essa é maneira mesmo. A expressão do rosto, o jeitinho dos chifrinhos dele. Tudo bem que não é aquele vermelhão típico, né? Mas eu não sei, se a gente parar pra pensar, uma roupa vermelha, toda vermelha, só funciona em quadrinhos, né? Porque ali Nossa. Tá escrito o alvo. Ah, não, é porque você lembra como era a roupa do Demolidor antes dela ser vermelha? Nossa, lembra, aquela amarela. Amarela e preta. Caraca, que merda de roupa, cara. Não, é algo que eu achei... o morcego escolhe pro Robin usar pra sair à noite. Nossa, porque aquela o Robin tem que atrair o fogo pra ele, cara. É verdade. Tem um desenho dos Tiny Toons antigo, onde o filhote de Cruz Credo lá do Patolino se veste de Batman e ele coloca o presuntinho de Robin. Só que em vez de um R no peito, ele tem um alvo. Um alvo. Mas bom, é assim, cara. Mesmo. Agora, tem um negócio que quando saiu a série dos Defensores, eu achei muito engraçado que alguém colocou na internet uma foto com os quatro, né, preparados pro combate, assim. E embaixo tinha uma legenda assim: os Defensores, três pessoas comuns e um cara que se perdeu a caminho do festival de cosplay, que é o Demolidor. É verdade, cara. Mas olha só, uma crítica que eu tenho pra série da Netflix, que eu entendo que é pra poder causar um impacto e tal, mas isso me incomoda um pouco, que é o fato dos personagens, pelo menos na primeira temporada deles, a série de origem, eles só irem botar o uniforme no último episódio, cara. Tipo, uma cara que você fica o tempo todo, caraca, tu bota uniforme. Até entendo no caso do Demolidor, mas pelo menos no caso do Luke Cage, por exemplo. que custava botar uma camiseta amarela no cara? Eles não botam. Mas isso não é uniforme, né? O Luke Cage nunca usou uniforme. Ele tem pele invulnerável, ele não precisa de uniforme. Ah, mas os quadrinhos, eles estão assim, a camiseta amarela. Mas, na série do Luke Cage tem uma homenagem ao uniforme dele, né? Quando ele foge lá do... E é horrível, e aí a gente vê que não vai funcionar mesmo. Não ia funcionar mesmo. Olha só, pra gente terminar essa série aqui, a gente também tem um evento muito importante que acontece aí, que vai definir meio que... os defensores, né? Que a gente tem a morte da... Alguém pode falar o nome do personagem? Que eu não quero passar vergonha. Elektra. Obrigado. A gente tem a morte da Elektra. Acabou, ela morre. Eu não quero passar vergonha. Já passei. Direto ao ponto. Tá limpo. Seguinte, eu tava num grande museu com o meu primo Inácio, tá? Tava rolando uma exposição de arte abstrata. Mas eu sou mais chegado no cubismo novo, tá ligado? Mas tinha um quadro que era sinistro, irmão. Uau! Luiz. Tá bom, foi mal. Sabe como é? É que eu gosto dos detalhes. Mas enfim. O Inácio me falou. Olha, eu peguei uma gatinha ontem, era muita areia. Era filé. A mina era demais. Ele falou com o cara do bar. Olha a gata comigo aí. Você viu? Ela é demais, né? E o cara mandou na lata. É, cara, ela é demais. E aí a tal gatinha falou pro Inácio. Ó, eu sou mega conhecida no mundo do jornalismo. Eu tenho muitos contatos debaixo dos panos, tá? E o Inácio falou. Ah, é? E a mina. É, quer saber? O lance desse contato é que ele trabalha com os Vingadores. Ah, não. É, e pelo visto ele é bem top, cara. E ele chegou pra essa mina e disse. Aí, tô atrás de um cara que ninguém conhece, que é rápido igual uma flecha. O cara é bom mesmo, tá? Vai ajudar? E ela tipo. Bom, a gente tem de tudo hoje em dia. Tem cara que pula, tem cara que voa, tem até cara que explode. Tem que ser mais específico. E ele falou, eu procuro um cara que encolhe. Aí eu pensei, ih, fiquei nervoso, porque sou o tipo que guarda teus segredos. E perguntei pro Inácio. O tal contato, que falou com a gata do bar, pra falar com você, pra falar comigo, porque sou chegado do Homem-Formiga, tava procurando ele? E? O que ele disse? Ele disse sim. Depois disso, nós temos os eventos que acontecem em Homem-Formiga. Quando eu ouvi falar que ia ter o filme do Homem-Formiga, eu posso admitir aqui que eu fiquei meio... Homem-Formiga, puta, que personagem meio merda, né, cara? Podendo, cara, conversar com formiga. Foi um dos primeiros projetos da Marvel Studios, né, já pensado desde a época lá do Homem de Ferro. E a mente por trás ia ser o Edgar Wright, né, que a gente viu responsável por filmes como Todo Mundo Quase Morto, o Scott Pilgrim. E aí... O Edgar Wright teve aquelas famosas divergências criativas com a Marvel Studios. Provavelmente estava querendo seguir mais um ritmo, né? O que a gente chama de fórmula, né? E aí o Edgar Wright saiu. E aí chamaram outro diretor, aí o Peyton Reed. Peyton Reed é, pô, diretor de Sim Senhor, sabe? Uma comédia bem convencional. Eu gosto com Jim Carrey e tudo, mas não é um grande diretor, não é um cara que... Você entende por que a Marvel trouxe, né? Foi só pro cara realmente manter ali a visão que eles estavam tendo. Finalizar, né? Finalizar o negócio. Foi, não teve nem com o Edgar Wright não chegou nem a ter filmagens. Foi assim, colocaram ele como um dos roteiristas, um dos produtores, tem o nome dele ali nos créditos, mas foi só pra poder fazer menção ao trabalho que ele tava fazendo antes, que era de roteirizar tudo, que ele não chegou nem a tocar a direção. Ó, pela aventura, que é uma aventura convencional, é o humor mesmo, vocês gostam do Homem-Formiga? É, eu gosto, cara. Eu acho assim, matemática diferente, né? Eu gosto do Homem-Formiga bastante. Assim, na minha opinião, outras pessoas podem discordar, mas eu acho que o Homem-Formiga é um dos primeiros filmes dessa leva de filmes de super-heróis que tá tentando sair daquele filme puro de super-herói. E ao invés disso, ele tá colocando um outro gênero onde, por acaso, tem pessoas com poderes nele, né? Como, por exemplo... O Logan não é um filme de super-herói, ele é um filme de drama, que tem pessoas com poderes. Os Novos Mutantes não vai ser um filme de super-herói, vai ser um filme de terror que tem pessoas com superpoderes. Não. E o Homem-Formiga é um heist movie onde tem pessoas com superpoderes. Não, eu não concordo. Você pega o próprio Capitão América também, que é a nossa temática já, que é um filme de espionagem, né? É, um thriller espionagem. Você tem o Guardiões da Galáxia, que é um filme de comédia. Já é uma família. Comédia sumida mesmo, né? Comédia família. Não, mas, tipo, você... Mas vocês não acham que o Homem-Formiga encaixa no gênero heist movie? Mas aí ele se encaixa em qualquer... Assim como qualquer outro filme da Marvel, que é em questão de gênero. Realmente, só que eu não acho que ele seja precursor, né? Principalmente dentro da Marvel. Aliás, tem um comentário que eu ia fazer sobre o vilão, Jaqueta Amarela. Aí sim, cara, é um vilão muito genérico, é um dos piores vilões da Marvel. Se existe uma reclamação que a Marvel tem de vilões serem fracos, esse pra mim, com certeza, é um dos piores. E ele não tá nada diferente do Obadiah Stane do primeiro Homem de Ferro. Nossa, ele não tá nada diferente daquele cara do Homem de Ferro 3, sem ser o ator que faz o Mandarim, o outro vilão de fato do filme. Que ele virou vilão porque o Homem de Ferro não foi encontrar ele no terraço lá pra poder falar do... Igualzinho o Batman Forever, né? Caraca, a gente cara. Não comentou isso, não, mas é igualzinho. A sensação que eu tive com o Homem-Formiga é que ele é um filme que poderia ter ficado autocontido, sabe? Ele, tá, tudo bem, tem uma hora que ele vai tentar roubar uma coisa lá dos Vingadores, quer dizer, ele entra no radar... Dá um do... pau no gavião, no Falcão. Dá um pau no Falcão. Tô falando que tem animais demais nos Vingadores. Quer dizer, apesar dessa conexão com os Vingadores, é uma coisa que tá ali meio superficial. Ele não é porque é uma formiga... É pequenininho, mas ele me deu essa sensação de não vou vê-lo de novo dentro do universo Marvel. Uhum. Foi a sensação que eu passei. E até que em princípio eu não iria reclamar, não. Por mais que eu tenho que admitir que eu fiquei com uma coisa me corroendo por dentro, e eu não sei se vocês conhecem mais do universo extra quadrinhos para saber. Naquela coisa dele diminuir e ficar praticamente subatômico. Uhum. Ficou-se aquela coisa, ele de repente vai encontrar a mãe... A Vespa original. Você sabe que eu fiquei naquela de... Só falta ele encontrar os Micronautas. Ah, não pode, porque não é da Marvel, Micronautas. Ah. Nem nos quadrinhos eles podem aparecer mais. Tem toda essa... Essas políticas chatas, né, de direitos autorais. Tem um... Aí fica difícil. Mas, de fato, sim, ele poderia entrar o Mirkoverse ali. Mas nada que um caminhão de dinheiro não resolva, né? Também Isso aí é fato. Nada um caminhão de dinheiro. Eu acho essa fala meio duvidosa, né? Porque a Warner tentou por causa do bigode do Henry Cavill e não conseguiu muito com um caminhão de dinheiro, né? Então. Não existe caminhão de dinheiro que compre uma cabeça teimosa. Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês gostaram que no filme do Homem-Formiga a gente não tem o Hank Pym como Homem-Formiga? Porque se fosse o Hank Pym, seria um filme totalmente diferente, né? Já que o Hank Pym é um cientista e tudo mais. E eles terem optado por colocarem o Scott Lang. Olha, eu gostei sim, porque... De certa forma, aquela coisa de dizer que é um filme de roubo... Um filme de planejamento de roubo... Isso tem mais a ver com o perfil do Scott Lang... Que já tem esse histórico mesmo de falcatruas nas costas... Nos quadrinhos, inclusive... Do que com o Hank Pym, que é o cientista todo certinho... E acho que também o fato de terem colocado o Hank Pym agora como uma pessoa mais velha, que teve contato com o pai do Tony Stark, quer dizer, coloca assim, espalha um pouco melhor a cronologia da Marvel entre tempos diferentes. Não fica todo mundo concentrado ou só muito lá no passado ou só agora no presente. Tá um pouco mais espalhado. Pra mim, concordo. Foi uma sensação boa. E o Hank Pym era um super-herói secreto, né? Na Guerra Fria e tal. É bom que não colocaram a história de que ele dá porrada na esposa, A Disney não vai permitir isso. Tomara. Eu vou assistir o filme só pra ver a Michelle Pfeiffer. Pronto, falei. Qual é o nome do ator que faz o Hank Pym, cara? Eu sempre esqueço. Michael Douglas. Isso, Michael mano. Nunca mais eu vou dormir, tá? Porra, então, mas seria, eu acho que a Michelle Pfeiffer dá um couro no Michael Douglas em qualquer época também, né? Não seria louco se em vez da Michelle Pfeiffer fosse a Sharon Stone? Nossa! Mas eu vejo mais semelhança física entre a Michelle Pfeiffer e a Super Kate, viu? Eu acho que elas parecem mais mãe e filha, sinceramente. É a Super Kate que tá no filme? É ela. Caraca, era ela? Caraca, nossa, cabeça explodiu agora. Você só notou isso agora? Juro por Deus. Tá tentando lembrar quem era ela, cara. Caraca. Velho, ela tá no pôster, você tá ligado, né? Ela tá no filme, né, cara? Em geral, ela tá no filme todo, né? Não. Caraca. Você já sabia que era ela no pôster. Eu não lembrava disso. Caraca, cara, que merda. Mas enfim, mas é o que eu falei, que se fosse o Hank Pym como Homem-Formiga, não seria, obviamente não seria um filme de roubo, né? Seria provavelmente um filme de viagem, tipo o que quiser, o que que tentaram fazer com o Quarteto Fantástico, desse novo da Fox, e não deu certo, né? Que é um filme mais sobre cientistas viajando. E ah, e naquele ano eu vi essa porcaria do Quarteto Fantástico. Tinha 6 pessoas no cinema contando comigo. Eu acredito, sinceramente, que o Quarteto Fantástico sofre de uma maldição lançada pelo Roger Corman por conta daquele filme que ele fez lá nos anos 90. O filme foi uma bomba e ele lançou uma praga dizendo: nunca mais esses personagens vão dar certo no cinema. Ah, e olha aqui, eu ainda vou dizer o seguinte: o filme do Roger Corman é melhor que todos os outros do Quarteto. Você falou, é. Eu vou dizer o seguinte: o filme do Roger Corman é melhor que o Quarteto Fantástico, é uma merda. Cara, espera aí pra Marvel, o Quarteto, que você vai ver, só que vai ser um puta filme foda que ninguém esperava. Eu não sei, eu nunca li quadrinhos do Quarteto Fantástico, e quando eu li foi aquela porcaria do Ultimate desenhada pelo... Qual que é o nome do rapaz do... Esqueci o nome, que copia a imagem das pessoas, tipo, imagem de atriz pornô e coloca nos quadrinhos, esqueci. Greg Horne. Greg Land. Obrigado pelo aprendizado. Greg Horne também faz isso. E eu tenho trauma com os quadrinhos do Quarteto. Ah, eu gosto. Eu peguei muita área do Quarteto desenhado pelo Byrne, né? Na época que ele fazia as histórias mais divertidinhas. Até a época que a mulher Hulk entrou no Quarteto também, as histórias não eram ruins, não. Teve uma época que o Pantera Negra e a Tempestade entraram pro Quarteto, cara. Sumiram o lugar. Mas, peraí. Ah, tá. Saiu gente, né? Não, saiu gente, é. Qual é o Quarteto ainda? Ah, tá. Então, depois disso, nós temos a primeira temporada de Luke Cage, onde ele não usa a camisa amarela. É, eu fiquei muito bem triste com isso. Nesse eu posso não falar nada, porque eu vi 3 episódios. Ah, não, eu não. E aí, me diz. O que o senhor achou? Então, eu também não assisti tudo. O Luke Cage ele sofre pela mesma. O mesmo mal das outras séries da Marvel, cara, que é a extensão dos episódios. 3 episódios é muita coisa pra ele. Então o Luke Cage, ele cria uma barriga que tem que ser usada com uma bariátrica, cara, pra poder diminuir aquilo ali, porque é muito grande, cara. Você tem aí o Boca de Algodão. Mas é grande e é indestrutível, cara. Não, realmente, talvez uma bariátrica não funcione. Dragon, então vai continuar sendo uma série merda mesmo. É, mas você tem aí o começo do vilão sendo o Boca de Algodão, que até aí a série tava muito boa. E ela bate muito na tecla do racismo e toda essa coisa. Temos a aparição da personagem que eu achei, inclusive, que ele perdeu o braço nessa série, que é a... Ai, qual que é o nome dela mesmo, gente? Que ela vira até uma detetive nos quadrinhos. Misty Knight. Misty Knight. Eu não sei falar Misty Knight. Enfim, mas ela tem um trava-língua mesmo, o nome dela é um trava-língua. É, cara, se ele não conseguia falar Electra. ele vai falar Misty Knight. E também a gente também tem o Nick Fury, né? Das séries da Netflix, que é a enfermeira noturna, né? Ela tá em todas as séries, literalmente. Isso é verdade. Aliás, é um comentário, você falou do Boca de Algodão. O que eu mais gostei da série foi uma cena, que é o monólogo dele em frente ao pôster, né? O quadro que ele tem do Notorious Big, e ele fazendo o discurso de todos querem ser o rei. E um plano, assim, mostrando ele e a coroa do Notorious Big na cabeça dele. Cara, aquilo é sensacional. E aí eu fiquei sabendo, porque eu não continuei assistindo a série, que ele morre. Não, morre no meio. Morre no meio. Porra! Não, inclusive, Rafa, vou te dizer. A série tava sendo muito boa, era um vilão que tava sendo bem trabalhado. Ele tava sendo um melhor vilão da Marvel. Tipo, você vê a história do passado dele, você entende a motivação do personagem. Tipo, ele não é mal igual pica-pau porque ele é mal, sabe? Aí do nada, cara, mata um personagem, coloca um amigo de infância do Luke Cage lá, que é irmão dele, pra virar o vilão. Aí o plano, igual eu falei no começo do cast, o plano do cara pra poder criminar o Luke Cage já sair batendo nas pessoas na rua e gritando: eu sou o Luke Cage! Eu sou o Luke Cage! Olha pra mim, eu sou o Luke Cage! E batendo em policial, cara. Ele faz isso? Juro por Deus, ele faz. Caralho. Ele faz isso, tinha um policial e pensa que era um skate. Ligaram um grande estrategista, né? Aí tipo, tem a luta final dos dois, que é o do Luke contra esse cara, né? Que é o, esqueci o nome dele também, é o Cascavel, né? Ele tá lutando com um maluco no final e tal, e tipo, o Cascavel, ele usa equipamento pra poder descrever a força do Luke Cage, né? E aí a câmera mostra o Luke Cage olhando e molhando pro... a parte que dá energia, equipamento nas costas do Cascavel. Aí você, pô, ele vai destruir aquilo ali, né? Não, cara, o Luke Cage ganha dando soco, cara. Ele faz aquilo, ele ganha dando porrada no Cascavel, não faz sentido nenhum, cara. Tipo, não tinha por que focar e mostrar o ponto fraco do personagem, você não ia mostrar o Luke Cage usando aquilo pra poder derrotar o inimigo, sabe? Não, ele literalmente começa a dar porrada no cara. Ai, é que nem chefão, cara. Você tem que esperar o momento certo pra você atacar o ponto fraco. Sim, Madragão, mas ele não faz isso. Ele bate. Ele não faz isso. É porque não dá brecha, cara. Ele morre antes. Ele volta pro save point e aí fica lá. Não deu nem tempo. Não deu tempo dele atacar o ponto fraco. Ele bateu no cara e matou ele antes. É, cara, cara, a série é bem ruim mesmo e tal. Aí ele cascou o véu, né? O que mais quebra na série do Luke Cage, de fato, é a interpretação do principal. Que, cara, eu nunca vi um cara tão sem carisma, cara. O Luke Cage, até o Luke Cage nos quadrinhos, que é um cara mega agressivo e tal, um cara porradeiro, cara, não, vamos dar porrada nele e tal. Depois, tudo bem que ele fica mais com um tiro depois que ele tem um filho com a Jéssica, né? Ele dá uma segurada. Mas até então, cara, ele é um cara mega agressivo e tal, meio explosivo, e aqui na série a gente não pode ter um cara mais zen que ele, cara. Aí inverte os papéis, o explosivo é o Danny Rand, que nos quadrinhos é o cara calmo, e ele que é o cara calmo aqui na série, cara. Isso eu achei bem merda, inclusive. E fora que o ator é horrível, né, cara? A atuação dele é péssima. É horrível dublado, é horrível legendado, é ruim. Ruim, ruim. Ele mudou até, colocou dublado pra ver se melhora. Nossa, que pariu, cara. Isso que eu chamo de desespero. Não, cara, eu tô desesperado, cara, porque o Luke Cage é um personagem que eu gosto pra caraca, velho. Eu tava empolgadaço pra ver a série dele, eu tive essa decepção. Vi tudo, mas eu vim meio que me arrastando, né? Alguém mais viu o Luke Cage, além de mim aí? Ninguém viu mesmo? Cara, eu só vi até aquela parte que ele foge da prisão e nossa, tem a homenagem do uniforme e chega, cansei. E Ana, você viu? Então, eu vou ser muito sincera, o personagem nunca falou comigo. Eu comprava aqueles formatinhos antigos. Ainda bem, né? Porque senão ia ser um sinal meio perturbador. Não, mas é sério, eu pegava as histórias dele, eu lia, mas eu não conseguia ter empatia. Não é dizer que as histórias fossem ruins, os desenhos eu sempre achei bem feitos, tá? Não vou lembrar agora de cabeça quem eram os desenhistas e toda a época que eu peguei, mas, pô, Super Aventuras Marvel, história antiga pra chuchu, né? Então era aquele momento mais histórico do começo dele como personagem. E pra mim, eu nunca tive esse clique de dizer, pô, as histórias dele são legal. Eu meio que empacava sempre nas histórias dele, do Punho de Ferro e do Mestre do Kung Fu. Pô, tem história do Mestre Kung Fu aqui, que droga. Eu lia porque eu sou uma leitora compulsiva, mas li, acabou, passava pra próxima história, falei, cadê as histórias do Doutor Estranho? Cadê as histórias dos Micronautas? Cadê as histórias do Ron? Era essas as histórias que eu queria ver. Então, quando falou, vai ter uma série dele, legal. As do Ron tá no emulador, né? Não, tá bom, é isso aí, Dragão. Alguém mais viu a série, Dragão? Você viu o Luke Cage tudo? O máximo que eu vi foi o posto e já era, cara. Isso porque é um cara tem um podcast de cultura pop, hein? A gente tá no investimento dele. Eu também tenho um, mas eu não sei ver. Cara, velho, eu falo de coisa boa. Boa resposta. Encerrando a segunda fase, a fase 2 da cronologia da Marvel em live action, nós temos a terceira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., do episódio 1 a 10, onde a gente tem o Coulson perdendo a mão, tem o embate final dele com os Inumanos, que é o vilão Inumano lá que... Não, peraí, o Coulson sai na mão com os Inumanos? Também, mas ele perde a mão de fato mesmo. Nossa, que bosta. É assim como o Luke Skywalker, o Coulson perde uma mão dele. Aí ele coloca a mão biônica, mas perder mão nesses universos, assim, não tem graça, não, que você sempre pode colocar uma mão melhor. Ele, né? Morreu nos filmes pra mim e não fez falta, ele perdeu a mão de menos. Não fica isso, cara, coitado do Coulson, a gente Coulson. E ele está tentando organizar os restantes, né, da S.H.I.E.L.D. aí nessa... Que quebrou de novo, né, que teve a cisão novamente. Mas porque cantando, ele tá cantando a Chun-Li, né? Não tem nada que muito aprofundar, não. Alguém que fala alguma coisa da S.H.I.E.L.D., é porque ninguém viu, de fato, né? Só dando um resumo rápido. Eu gosto de seguir no Twitter a Ming na Wang. A Chun-Li. A Mulan. Pra mim ela é mais Mulan que Chun-Li. Não, é porque ela foi a Chun-Li no Street Fighter. Não sei, ela é a voz da Mulan no original. Não, mas se você ver, cara, ela faz a Chun-Li no melhor filme do Street Fighter, cara. Porque a lenda de Chun-Li... A lenda de Chun-Li é uma porcaria. Quem diria? A lenda de Chun-Li é a desgraça, velho. Eu nunca mais revi depois daquele fatídico ano de 2009. Eu não preferia nem lembrar. Você sabe que a gente da S.H.I.E.L.D. está tão merda que a gente começa a falar de Street Fighter, de filme Street Fighter, enquanto tá falando da série. A Chun-Li tá nele, cara. Não dá pra evitar. Ah, é verdade, né? Ela tá mesmo. É, indo pra fase 3... Não, você só não notou isso agora? Tem temporada de texto? Em minha defesa, eu não me importo com ela. Mas você deveria se importar, tá? Pense que essa mulher tem mais de 50 anos de idade e não aparenta. Você devia se importar pra descobrir o segredo dela. Não. Hollywood, né? Ela realmente tá bem. Ou descobrir o segredo dela ou com a aliança ali, né, cara? Eu não, aliança, eu não digo que eu sou um cara conhecido, dragão. Eu respeito a minha namorada e ela também não, e a atriz também não iria aceitar. Então. É que ela segue a risca, aquela curva de envelhecimento da mulher oriental, né? Quando ela chegar aos 65, ela vai magicamente diminuir até 1,42m de altura e vai ter bengala e cabelo branco. Do nada, é verdade. Do e nada. Vai aparecer 90, com 95, né? Mas, gente, mas. Eu esqueci de comentar na primeira parte, no primeiro cast, mas na série da Shield a gente também tem a introdução de mais uma personagem importante. Não é importante, vai, mas um personagem dos quadrinhos que é a Harpia, né? Ela também, ela tá na série, inclusive ela ia ganhar uma série própria. E a Harpia, uma curiosidade, é a mesma atriz que ia fazer a série live action que ia ter da Mulher Maravilha. Mas graças a Deus não saiu, porque a atriz também não é muito boa, não. Mas ela tá legal de Harpia, eu gostei dela e eu gosto da personagem. Esse ano, na fase 3 da Marvel, a gente tem os episódios de 11 a 19 da terceira temporada do Agents of Shield, onde basicamente o Coulson puto reuniu todo mundo da Shield e falou: vamos terminar de caçar Hydra, agora chega. Vamos acabar com essa merda, a única resistência que tinha até então. grande Coulson. E acabar com ela vez por toda, enquanto a Daisy tava procurando os outros inumanos e resgatando. A Daisy, que eu digo, é a Tremor, tá? Ou a Quake, como vocês preferiram, ou o Quake de Morão. Ou Sky. E ela tava procurando mais inumanos pra poder ajudar, esse tipo de coisa. E elas encontram alguns inumanos e fica aquela dúvida se eles são vilões e são, ou são pessoas boas que você pode confiar. É, gente, falar da Shield não tem como a gente aprofundar muito, porque eu também não me lembro nada dessa temporada. Eu vi, mas não me lembro. E também ninguém aqui se importa e viu. Então, a gente pode passar diretamente para o Homem de Ferro. Cara, que merda. O Punho de Ferro, defensor de Kowloon, que é o Daniel Rand. Cara, que talvez nessas quatro séries que teve da Netflix antes de Defensores, foi a piorzinha, né? A minha maior decepção, porque eu esperava que essa série fosse boa. Eu queria que essa série fosse boa. Cara, mas eu gosto do personagem. Não, tá bom, mas você, como gostar do personagem, acho que tem uma crítica que fizeram que eu acho que é meio infundada. Que eles falam que, ah, não, o Punho de Ferro, ele apanha muito nessa série, ele não é o mestre do Kung Fu e tal. Mas nem nos quadrinhos o Punho de Ferro, ele era o mestre do Kung Fu. O mestre do Kung Fu mesmo, que é o nome do personagem, ele sempre foi bem melhor que ele lutando, né? Não tem essa parada. Mas o Kung Fu é o Shang-Chi. Então, ele que era um cara que era sinistro na arte da porrada. O Daniel Rand, ele geralmente toma muita porrada também nos quadrinhos. Tipo, ele bate e tal, mas ele também toma bastante porrada. Mas ele é foda. Mas ele é foda. Ele é foda. Só que assim, a questão não é dele saber lutar ou não, é que a série é muito chata. Enrola demais, porra. E eu tava esperando essa série desde que eu vi o teaser na primeira temporada do Demolidor com aquela velhinha lá, porradeira. Que veio lá com o Lu e tal, estava vendendo a Madame droga. Madame Gal. Vendendo a droga com o símbolo lá do Serpente de Aço, cara. Eu vou te falar, hein, cara. Essa série tem uma discussão de chapa branca, hein. Porque acho que pegou muito nisso, cara. Que a trama da série é o rico caucasiano branco loiro querendo readquirir as empresas dele pra continuar mais rico ainda, e mais caucasiano e mais loiro ainda. Isso é um dos tramas, né? Ele tá vindo aqui, basicamente. Ele tá nos Estados Unidos. Ele tá vindo aqui nos Estados Unidos. Não, ele voltou pra casa dele, né? Ele quer recuperar as empresas que eram do pai dele. E no processo ele encara a galera lá do Tentáculo, né? Que aqui é chamado de... Eles têm um nome diferente, não tem? Eu não, acho que eles não chegam a ser chamados de Tentáculo, não. Tá, é o Tentáculo mesmo. É porque nos quadrinhos é o Clã da Mão. É The Hand. É isso. E o do Tartaruga Ninja é o Clã do Pé. Clã do Pé. Mas Tartaruga Ninja é a zoação perfeita, né? Tartarugas, mutantes, adolescentes e ninjas. Alguém já leu aqui o primeiro quadrinho das Tartarugas Ninja? É um preto e branco, que era violentaço. É um preto e branco. O evento que provocou a cegueira do Demolidor é o mesmo que provocou o nascimento das Tartarugas Ninja. Foi. É o mesmo cilindro com o mesmo material. Já pensou se ele vira uma tartaruga lutadora também, o Demolidor? Caraca, ele deu sorte. Desculpa, eu não tô nem pensando nas tartarugas, eu tô pensando no Mestre Splinter. Mestre Splinter tem duas versões, né? Tem a versão que ele... A versão original era um rato. Não, isso. Tem uma versão que ele era humano, que se fosse usado em rato, e a versão que ele aprendeu a lutar observando o mestre dele lutando, né? Nossa, você viu isso no filme? O ratinho treinando? Não, é, todo em motion lá. Nossa. Nossa. Mas, ó, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu jogava World of Warcraft. Tem uma cidade chamada Dalaran, que é nos subterrâneos dela, se você tivessem sem nada pra fazer, estiver fazendo alguma quest por ali, você vai encontrar num cantinho um rato com quatro tartaruguinhas ao redor dele. Ah, que só maneiro. Dizendo. Maneiro. Mas enfim, gente, falando sobre Iron, falando sobre o Punho de Ferro. Ninguém aqui vamos viu falar do Capitão América. Ninguém que viu, né, cara? Só pra saber só. Cara, eu não vi mesmo. Esse é outro que a crítica matou, viu? Matou o desejo. Eu desisti no terceiro episódio, cara, não aguentei. Cara, na época eu quase desejei ser o Demolidor pra não ver nada, cara, dessa série. Nem pôster no Facebook, nada. Cara, uma coisa que me incomodou nessa série, cara, é que ele demora pra usar o Punho de Ferro, cara. Ele demora muito pra poder meter porrada com o Punho de Ferro, porque ele fica se controlando o tempo todo pra não dar... Assim, eu entendo que se ele pegasse no mundo real, né, ele desse um soco desse no humano, ele mata o cara. Que é uma parada potente, mas, cara, é uma série de quadrinhos, velho. Eu queria ver ele usando o poder dele mais, e ele não usa, ele só... Ah, mas é um problema, cara, que eu vinha... Que a gente vê nessas séries da Marvel... Que é, eles. Parece que eles não querem assumir, cara, que são quadrinhos, sabe? Falta mais. Não tô falando que você tem que colocar um monte de coisas no quadrinho e ficar fazendo referência toda hora. Mas, porra, vai mostrar o Punho de Ferro? Mostra ele usando o punho. É, não tem problema você. Pô, na série dos Defensores, a gente já sabe como que é o Demolidor, a gente já viu ele lutando com a roupa, tudo. Pode colocar ele desde o começo. Tá certo que ele voltou depois a ser o Demolidor, mas mesmo assim, eu ainda vejo aquela meio que certa vergonha de assumir os quadrinhos. Põe um uniforme nessa gente. Tá vendo? Já viu como é o uniforme atual do Punho de Ferro? É totalmente prático pra usar uma pessoa normal assim. Mete uma malha preta nele, uma bandana com dois buracos na cabeça e pronto. Sim, ele não mostra nem a tatuagem dele quando ele vai lutar. Eu achava que ele ia tirar a camisa e mostrasse a tatuagem, pelo menos aí alguma coisa do Punho de Ferro, mas não. Mas tem uma coisa que ele fala que é o tempo todo, que ele é o Punho de Ferro, ele é professor de Kunlun, e a outra frase lá... Punho de Ferro Imortal. Não sei se ele faz isso na série dele, mas pelo menos... O tempo todo. Ele gosta de se autoafirmar. É toda hora. Volta o cão arrependido com suas orelhas. Isso normalmente é falta de confiança. Ele precisava se confiar mais em si mesmo. Eu ia retrucar algo nessa sentido também, viu? Ele tá precisando se autoafirmar. Talvez até se não se ficar sem camisa, pelo menos no visual aqui do pôster, né? É autoafirmação também. Falando assim, ó, tá vendo? Sou forte, sou poderoso, eu também sou gostosinho, tá vendo? Mas ele tá tentando reconquistar as empresas, então ele tá realmente querendo se firmar, meu. Não, cheio de firma. Olha só, gente, mas tem uma coisa que é importante nessa série que a gente descobre, é primeiro, que existe mais de uma facção do Tentáculo, não necessariamente eles são aqueles vilões que apareceram em Demolidor, existem várias, são cinco, na verdade, né? Que são organizações diferentes, com propósitos diferentes, mas que se ajudam. Que a gente vê isso mais aprofundado. Deviam ser oito, não? Defensores. Não, é que não, no original é a mão, então são cinco. São cinco dedos, né? A gente também tem a participação da Feira Noturna, né? Que no final do Luke Cage, ela pega um panfleto na rua, que é algum lugar que dá aulas de karatê, tipo, aulas de arte marcial. Aí ela decide fazer, porque ela vê que ela... Pô, mas de novo, a mulher, cara... Ela aparece nessa série também, pô. Aí, nossa senhora. Ela tem todas, cara. Você não entendeu isso até agora? Mas deve ter muita serventia aí, né? É, ela tem. Ela luta, inclusive. Ela pega um salsichás. Como era aquelas? Tipo aquelas três... Um salsichás, velho. Eu imaginei um campo de planta salsichas, velho. Ela passeando com os braços abertos. Batendo e caindo salsicha, velho. O que vamos fazer, capitão? Vamos lutar. Não vai acabar bem. Eles não estão parando. Nós também não. Finalmente, eu ia falar de novo o filme que tava todo mundo esperando, mas esse filme acho que tava todo mundo empolgado porque a gente teve a confirmação da aparição do Homem-Aranha no trailer, né? É o Capitão América 3, o Guerra Civil. É, nesse filme a gente tem finalmente a cisão dos heróis, né? Que a gente não vê que não é uma cisão, vai, eles não... não é igual nos quadrinhos, que, tipo, beleza. Eles estão de mundo... mal. É, eles ficaram meio de malzinho, mas tudo se resolveu no final, né? Entre aspas, assim, vai. É, mas aqui a gente vê o Capitão... Só o Capitão América e o Homem de Ferro tendo uma desavença, né? Por todos os eventos que aconteceram com Vingadores 2 e o governo falando... Basicamente o governo falando, Não é só por causa dos Vingadores, não. É porque a Feiticeira Escarlate caga no começo do filme. Não, mas tá, aquilo foi só o estopim da parada, mas eles também tocaram muito da tecla do que aconteceu em Soskovia. Tanto que o nome do tratado é Tratado de Soskovia? É, Tratado de Soskovia, pô. Que era o país. Soskovia? É, não é Soskovia, não? Não. Soskovia. O país fictício lá, é isso aí mesmo. A gente vê também que por causa desses eventos que também a gente tem um grande vilão desse filme que eu gostei, que não é um vilão que, tipo, ele vê que não vai aguentar dar porrada diretamente na galera, né, cara? Ir pra mão, pra cima dos caras. Não vai criar uma armadura e vai pra mão. Então ele faz tudo um mind game, né? Faz um jogo mental e destrói os Vingadores por dentro. Eu acho aquilo bem interessante. E... Foi o que o Lex Luthor tentou fazer também no Batman vs Superman. Ah, né? Mas aí, pelo amor de Deus, né? Quem que é pior? O Lex Luthor e o Zemo a 80 km por hora. Quem que é o pior? Vou. Vamos lá. Quem venceu no final do filme? É, né? Pois é, foi o Zemo, né? Então. Agora, é legal porque, assim, até então a gente não faz ideia quem que é o Zemo, ele aparece... A gente sabe que é o Barão Zemo nos quadrinhos, né? Pelo menos quem lê aí, eu não sou um leitor de quadrinhos, mas já havia se divulgado com o Daniel Brühl, né? Que é o ator, que ele ia interpretar o Zemo. E aí a gente vê ele sendo responsável por toda a loucura que acontece entre os heróis. Mas não sabe a motivação. Por fim, o filme, ele, no final, vai se revelar assim, uma história sobre a influência que os super-heróis têm no mundo, assim, sabe? O que pode causar outras pessoas, assim, tá no meio de uma área de guerra, sabe? Tá no meio de uma batalha. Tantos questionamentos que teve, inclusive no final dos Vingadores 1, mostra um cara falando assim, esses heróis destruíram a cidade, eles têm que ser responsabilizados por isso, né? E aí, bem no Guerra Civil, é comentado sobre, que é um... É, inclusive, eu não cheguei a ler a Guerra Civil nos quadrinhos, mas é também a motivação, né? Eu li as 122 edições, porque eu li todos os tains também. Tirando o tain do jornal, que aqueles lá do que era sobre jornais, aquilo eu achava uma merda, eu não via não. Mas o resto todos eu li. É, nos quadrinhos, o motivo da briga da Cisão é diferente, né? Tem um pouco aqui do que acontece lá e tal, que é basicamente o governo querendo... chega nessa porra, porque a gente tem um evento que acontece com o Nitro, que ele explode um colégio e mata um monte de criança, que aquilo foi estopim da Guerra Civil nos quadrinhos. Mas antes surge um herói que, assim, surge, né, o Nitro. Não, né? O Nitro é um vilão, dos X-Men, e onde os fugitivos, quem que era aquele, é os Jovens Vingadores, quem era aquela galera que tava fazendo tipo reality show, aqueles adolescentes? Era os Novos Guerreiros. Novos Guerreiros. Quem é ouvinte, eu acho que quer saber também, que nem eu, caso não tenha lido a história, né? Então, bom ambientar. Então, os Novos Guerreiros, eles vão fazer uma intervenção de um grupo de vilão que tava vivendo numa casa, e um desses vilões era o Nitro. Só que o que acontece? Os Novos Guerreiros, eles são, tipo, são heróis e tal, só que são adolescentes, são meio meia boca. Eles não só são adolescentes, como durante a história, eles estavam filmando um reality show, cara. Isso, eles são meio que youtuber, sabe? Tipo, tá fazendo streaming pra galera ver eles prendendo os vilões e tal, você me divertiu. Só que o Nitro é um vilão que ele tá um pouco acima da sala dessa galera. Ele usa deles dele, explode aquele bairro todo onde morre 500 crianças. Mas antes disso, esse foi só o estopim da Guerra Civil, esse foi o motivo. É, a gota d'água, quer dizer. Porque antes disso, a gente teve um evento do Hulk meio louco, onde ele dá essa ponte, ele e o Coisa brigam e destrói toda Las Vegas, né, entra a porrada dele. E teve também todo o evento do Homem de Ferro com as armaduras dele, acho que foi nessa época que rolou a Guerra das Armaduras. E foram coisas que foram acumulando e danos que estavam sendo irreparáveis e grandes na sociedade, e eu tava começando a ficar puto com essa palhaçada, com essa parada dos heróis. Aí o governo meteu a pica na mesa e falou, olha só, o negócio é o seguinte, ou vocês... se registram e tal, se tornam agente do governo, ou então acabou que você mata ou você se aposenta, ou então todo mundo tá preso, esteja preso, vagabundos. O Homem de Ferro, ele aceita e tal, você até descobre que, na verdade, o Homem de Ferro é um representante do governo, e o Capitão América, ele não tem nem tempo de conversar com o Homem de Ferro, porque a Maria Hill, aquela, pelo menos nos quadrinhos, ela é uma grandíssima de uma filha da puta, ela simplesmente chega e fala pro Capitão América do nada, o negócio é o seguinte, tem esse tratado aqui, você assina e tal, porque se você ir, todo mundo, todos os heróis que te seguem vão ir junto, aí ele fica, pô, não é assim. Aí ela vai lá e aponta a arma pros caras. Tipo, ela manda a SHIELD pegar o Capitão América. Aí ele fica puto, foge de lá e tem todo o estopim da guerra civil, né? Que tem a discussão dos dois e tal. E tem toda aquela trama. Na minha opinião, pessoal, eu acho que o Homem de Ferro tava certo. Do outro lado do Homem de Ferro. Só que a maneira que ele agiu tava errada. É tipo o Grave no Pantera Negra. A maneira que ele agiu tava errada, mas ele até fala uma frase. O Killgrave, gente, ó, deixa eu ambientar. O Killgrave é um vilão da Jessica Jones. Ele errou agora. Não, é o vilão. Killmonger. Killgrave é o vilão aí. É que eu falo terror negro. Eu quero falar em inglês, sabe? Mas o nome do personagem é terror negro. E é, eu acho que tava certo que ele até fala uma frase que é muito maneira, que ele fala que poderes são como armas. E assim como toda arma tem que ser registrada. Aí foi essa fase que me convenceu, sabe? Geralmente, puta, é isso, essa é a verdade. Tem que registrar todo mundo mesmo. Mas a maneira que ele fez estava totalmente errada e tal. Mas basicamente é isso. Eu, em resumo da ópera, é isso. Ah, mas, ó, eu ouvi comentários, porque eu nunca li os quadrinhos, né? Mas eu ouvi comentários de que o filme Guerra Civil é melhor que os quadrinhos. Ah, aí eu deixo a discussão. É verdade ou não? Cara, eu não sei. Apesar de ter o nome Guerra Civil e de ter uma porradaria entre um monte de heróis, né? A história do filme não tem muito a ver com o quadrinho, não. É, não tem muito a ver com o quadrinho. Toda essa geraria menos hate se, tipo assim, se fosse Capitão América 3, a treta. Eu acho. Treta. Que, olha só, mas uma pergunta que eu tenho que fazer pra mesa. Vocês acham que esse filme funcionaria melhor se fosse Vingadores Guerra Civil do que Capitão América, um filme focado mais no Capitão América? Ah, não, porque eu ainda vejo muito a perspectiva do Capitão América sobre tudo ali. Tá, e ele, inclusive, acho que todo mundo lá atrás é o Soldado Invernal, né? Uhum. E aí você vê ele tentando ajudar um amigo. Eu vejo muito assim, a história ainda assim sendo contada pela perspectiva dele. E, cara, eu não li os quadrinhos, mas particularmente, eu acho que as justificativas para ter a discussão, né, a briga entre os heróis, acho que foram muito justas ali na história. No começo o pessoal comentou que seria o Capitão América só defendendo o Bucky. Não é assim, né? Primeiro que o Tratado de Sokovia, ele não tem ligação nenhuma com o Buck. Ele tá ali no meio da história, mas é outra coisa que resulta nisso, né? E ainda assim tem a situação de eles têm que se registrar ou não, né? O Capitão América, ele fica ainda na dúvida, ele tem, diferente dos quadrinhos, pelo menos que foi dito aí, ele tem um tempo para pensar. E o que motiva ele a não assinar o tratado, quando ele vai no velório da Peggy, né, que ela morre nesse filme, uhum. E aí a neta da Peggy faz o discurso, né, falando sobre, mesmo que as pessoas digam que algo é errado, faça, né, siga o seu instinto, né, analise as situações primeiro de tudo. Que aí, outra coisa que evidencia pra mim que é um filme do Capitão América, né, tá mostrando ali, novamente, uma ligação com a Peggy, né. Eu vou dizer uma coisa, essa coisa de registro de heróis, eu de certa forma já vivenciei nos quadrinhos, só que era a ideia da lei do registro de mutantes. Num primeiro momento, essa ideia de ter pessoas sendo registradas, elas tinham um contexto de preconceito racial primeiro, né? Uhum. Só que a história do registro de mutantes, ela meio que nasce e morre dentro do dia de um futuro esquecido, acaba sendo retomado em outros momentos, mas sempre voltado à ideia do mutante. Então ela tem o potencial de preconceito, de racismo muito grande. Quando eu comecei a ver a movimentação do que seria a Guerra Civil e começou a vir a discussão de que, olha, mas você não está sendo controlado, as suas ações não estão sendo vigiadas porque você nasceu geneticamente diferente, é porque você tem um poder que pode colocar a vida de outras pessoas em perigo. Eu falei, eles estão discutindo posse de armas, né? E aí, até eu entendi porque o Capitão América tem a posição de que, não, você tem o direito de ter armas. Ele, na verdade, está debatendo a coisa que o americano médio, o americano alto, o americano baixo, todos eles baseiam nesse princípio que eles consideram sagrado, que eu tenho o direito de ter uma arma em casa. Um dos discursos do Capitão América nos quadrinhos durante a Guerra Civil, ele fala que, beleza, tipo, se eles se aliarem ao governo, se eles serem soldados do governo diretamente, né, pagos e tudo mais, o que vai impedir, tipo, se eles não tiverem liberdade pra atuar como uma força à parte, né, não ligada diretamente ao governo e tal, o que vai impedir de um presidente ou de algum cara que entrar lá não gostar do país, de um país, mandar os Vingadores, que é uma bomba relógio, tipo, uma, basicamente é uma mega bomba, jogar em outro país mais pobre ou alguma coisa, sabe? Eles não vão ter liberdade de agir. Eles seriam nada menos que fanboys mesmo. É, e isso é errado e tal. É, isso é uma discussão que eu achei interessante. E sem contar também que tem todo o negócio de segurança, né? Que se o eles até fala que se um herói usa uma máscara, ele tem um motivo pra usar uma máscara. É, ele não usa à toa aquilo ali. Igual, aí você. Aí tem aquela coisa, aquela mega controvérsia, né? Que teve que um herói que mais esconde a identidade secreta dele, que é o Homem-Aranha nos quadrinhos, ele revela pra todo mundo que ele é o Peter Parker e tal. A gente viu que ocorre tanto que ele começa no Guerra Civil, no lado do Homem de Ferro, depois ele muda pro lado do Capitão América, né, durante os eventos que o Homem de Ferro se demonstra o grandíssimo de um filho da puta, que ele descobre que tava usando, que ele tava usando e manipulando o Peter Parker desde o começo, né, pra poder ele fazer deu uniforme pra ele só pra roubar informações sobre como os poderes dele funcionam. Nesse arco em específico, o Homem de Ferro, ele tá bem escroto, né? Ele tá muito babaca. Por exemplo, ele usar os Thunderbolts lá, um bando de vilão pra aplicar essa herói, tanto que o Homem-Aranha quase morre no esgoto lá, quem salva ele é o Justiceiro. Esse é o cara que você falou que tá certo, é o jeito não, que ele age. Não, por isso que eu falei, eu acredito que ele tá certo, mas não concordo na maneira que ele fez as coisas. Mas a proposta do registro não é tão ruim, que não é a parada, tipo assim, olha só, a gente vai se registrar e todo mundo que quiser vai ter acesso à identidade dos heróis e tudo mais. Não é isso. Ele até fala, a identidade vai ser mantida um segredo, esse tipo de coisa. O governo vai ter o acesso e tal, mas né, nada impede também que alguém possa hackear o governo e pegar, né? Só que é o lado paranoico e tal, porque você vê coisas que aumentam esse argumento, sabe? Tipo, tudo por exemplo, até mesmo o que os novos guerreiros fizeram. Eles dariam um apoio pra esses heróis que estão começando agora, essa galera que tá tendo poderes, teriam tipo uma academia Vingadores, sabe? Uma galera pra treinar esses caras. Dominar os poderes dele e não sair por aí com um maluco. É, exatamente. E isso a gente não tem tanto nos filmes, porque nos filmes a maioria tem a sua identidade revelada, né? Não é uma discussão, é por isso que eu não sabia como é que ia funcionar nos quadrinhos, nos filmes. É por isso que no filme, na verdade, o assunto deixou de ser a questão de ter identidade do governo para ser aquela questão específica de responsabilização direta, né? Olha, aconteceu uma tragédia lá em Sokovia. E a culpa é de vocês. Falei, não, peraí, a culpa não é nossa, a culpa é do vilão que tentou destruir. É, mas quem é que criou o vilão? É Tony Stark, né? E agora, de quem que é a culpa? Quer dizer, no final das contas, há uma certa responsabilidade, sim. Não dá pra negar que ele existe, mas eu não gostaria de estar no tribunal pra ver o deslinde dessa causa. Agora, o que você vê a desvio, pô, a gente tá esquecendo de um personagem que é importante, que foi também introduzido nesse filme, né? Que é o Pantera Negra. É, o Pantera Negra. Sim, sim. Que teve, e graças a Deus, inclusive é uma dúvida que eu tenho. O filme do Pantera Negra, ele se passa logo depois de Guerra Civil, ou ele se passa... Ele se passa uma semana depois. Quase Eu acho, ele se passa logo imediatamente depois do Guerra Civil, né? É, eles dizem que é uma semana. Sim, uma semana eles... que porque tem o tempo ele... de ir lá, terminar de resolver os problemas diplomáticos e voltar pra casa. Uma coisa que também acho que pegou todo mundo de surpresa foi quando o Homem-Formiga ele se tornou um gigante, né? No filme. Cara, eu não esperava aquilo lá. Se ele aparecesse no filme, como eu te falei, eu senti que ele já estava bem concentrado, uma historinha com começo, meio e fim ali atrás. Assim, ele não vai se encaixar dentro de outro filme, deixa quieto lá. E, bom, pro meu espanto, eu vejo o Paul Rudd, né, em traje civis e falo: peraí, se ele tá aí, o Homem-Formiga vai aparecer. Já fiquei interessado. Naquela hora também não tinha como, né? Porque ele já tinha chamado por causa disso. Inclusive, tem a cena pós-créditos do Homem-Formiga que mostra o Falcão falando, olha, eu conheço um carinha aí, né? Pra poder chamar pra nos ajudar. Que a cena, inclusive essa cena pós-créditos do Homem-Formiga tá dentro do Guerra Civil, né? Uhum. Aquela cena depois que o Buck pira, né? Que o Zemo consegue controlar ele luta com o Pantera e tal. E, cara, essa cena final, ela é muito legal, a luta de todos, assim, as referências que o Homem-Aranha faz, inclusive a Império Contra-Ataca, que ele derruba... Igual que filme antigão, Império Contra-Ataca. ele derrubando até a T, né? Eu achava que ele ia citar as viagens de Gulliver, cara. Ó, vou te falar, hein, gente, essa introdução desse Homem-Aranha foi muito bom, cara, que foi um parada que pegou, porque, tipo, a gente acabou de sair do filme do Homem-Aranha, né, o Espetáculo Homem-Aranha, que é um filme que eu gosto, mas entendo a galera não gostar, porque realmente não é lá... O dois é uma merda, não assim, é muito. É uma porcaria, cara, os dois são horríveis. Eu gosto do Espetáculo Homem-Aranha 1 e gosto muito do 2, vi duas vezes no cinema. mas deixa eu dar com esse negócio de unidade. A gente pegou o Homem-Aranha agora, mas igual o que era no começo dos quadrinhos, né, que é já o molecão, já impressionado, tipo, é um moleque que cresceu naquele universo, então cresceu vendo aqueles personagens lá, né, que não, No caso, não são personagens, são pessoas no universo dele, né? Cresceu vendo aquelas pessoas, os heróis dele. E quando ele se vê no meio, o próprio Homem de Ferro pedindo ajuda dele, dando um uniforme maneiro pra ele e tal, e ele vai lutar com a galera, ele, caraca, você é o Falcão, e tipo, e mostra o lado nerd dele, né? Que ele começa a dar explicação científica pras coisas, ou aquela hora que o Bucky vai dar uma porrada nele, ele segura o braço de ferro com a mão só, ele, caraca, seu braço de ferro, puta, que maneiro e tal. Cara, eu achei esse Homem-Aranha o definitivo no... E ele, na cena que o Tony Stark vai atrás dele, é legal que eles meio que fazem um resumo sobre... com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? O bom é que eles não mataram o tio Ben de novo, né? Isso fica subentendido, graças a Deus. É, se o segredo da Ming-Na Wen é da natureza oriental dela, alguém me explica como é que a Tia May tá ficando cada vez mais nova. Magia não tem dinheiro assim, em Hollywood. Eu quero saber se é produto Jequiti. Eu preciso saber qual é o segredo dessa Tia May, caramba. Todo mundo quer saber, cara. Como é que um ator. Nunca te conheci, mas eu tenho Tia May. Eu tenho a impressão que eles fizeram a Tia May mais nova pra poder liberar o Peter Parker de trabalhar pra sustentar ela. Porque agora ela sustenta ele, né? E ele pode estudar. Mas o Peter Parker desse aí, ele tem muita influência do Peter Parker do Ultimate também, junto. É uma mistura do Miles Morales junto com o Peter Parker. Eu vou te dizer quem é esse Homem-Aranha do MCU. Esse Homem-Aranha do MCU é o Ultimate Spider-Man, mas não é do quadrinho, é o do desenho. Você acha? Não, Dragão. Acho. Ele tá mais pra esse mesmo. Só que a Tia May não tá mais jovem também do que no quadrinho. Olha só, gente, o filme arrecadou 15 bilhões, foi o filme que mais arrecadou até então, né? Eu acho que era meio óbvio isso acontecer, porque colocou Homem-Aranha e o nego ficou maluco, né, cara? Olha só, gente, agora é sério, só pra gente deixar uma coisa clara aqui. Tem Agents of S.H.I.E.L.D., tem outra série que eu acho que ninguém viu de 6 episódios aqui, que é uma série derivada de Agents of S.H.I.E.L.D., que é com a personagem da Yo-Yo, do Agents of S.H.I.E.L.D., e também tem Defensores. Alguém quer falar desse negócio? Porque, tipo, a partir da hora eu não sei mais nada, cara. Não lembro, é quarta temporada já e eu não lembro, eu não vi. Tipo, eu não sei nem que é, qual que é a trama, o que tá acontecendo. E essa série, eu sabia nem que existia, essa aqui de 6 episódios. Mas, basicamente, depois de Guerra Civil, tem essas 3 séries, né? Na verdade, são 3 séries, né? Que é os Defensores, a quarta temporada da Jump Shield e essa Sling Shot, que é uma série de 6 episódios. Ah, é. Também, então, mas o Justiceiro é mais recente, mas o Justiceiro é mais pra lá. Mas alguém quer falar de alguma delas? Mas ele tá na mesma linha, cara. Mas alguém quer falar alguma delas, a gente pode pular. Não, pule. Ele tá com muito pouca relação com o universo Marvel agora. Aquela coisa de que ele é compartilhado, mas não é. Aqui o compartilhamento tá praticamente. Tá nulo, né? Já não vê mais referência nenhuma nas séries da Marvel. Não, o Defensores eu posso falar porque eu vi inteiro. O Defensores é pra ser pulado, gente. Ninguém lembra. A série ela continua a história das séries anteriores, né? Punho de Ferro, Demolidor, Jessica Jones. Mas ele vai continuando com nada. Porque você tem ali toda a história. Você tem o surgimento da Elektra, o ressurgimento, aliás, né? Você tem ali o clã da mão, né? Que aqui é chamado de tentáculo. Mas, cara, é algo assim, sabe? A história parece que não anda. Olha só, mas uma coisa que eu tenho que elogiar não é a trama, porque eu não vi a série toda, como eu falei. Então eu não sei o que acontece no final, só que eu parei quando a Elektra assume o controle do tentáculo. Parou no final, quase. Aí eu parei. Mas a relação dos personagens tá legal, pelo menos. Tipo, eles estão funcionando junto em tela, sabe? É uma parada que... Eu não achei. Eu achei que quem funcionou melhor foi Demolidor e Jessica Jones. Agora, os heróis que são duplas realmente nos quadrinhos, que é o Punho de Ferro e o Luke Cage... Cara, eu achei muito chato, sabe? É porque é aquilo que eu falei, né, cara? Eles têm uma personalidade nos quadrinhos que é legal, tipo, a relação dos dois, sabe? O Danny sendo calmo e tal, mais zen, né? Porque faria sentido ele ser o cara mais zen, já que ele é o cara da arte marcial. E o Luke Cage ser o mano da rua, né? Aquele cara que fala mais gírio, o cara mais bruto e tal. E aqui na série a gente tem um coxinha do Luke Cage e o Danny chato pra cacete falando de telha defensor de Kulu. Não, realmente não tem como funcionar muito a dinâmica dos dois personagens, né? A luta final assim, não tem... As coreografias, tudo que a gente elogia das lutas do Demolidor, cara, não aparece nada ali no final. A conclusão, inclusive, numa cena final, a luta é num lugar tudo escuro, é numa caverna, você não consegue enxergar nada. Certo? Vantagem pro Demolidor. E o Demolidor supostamente morre, porque depois ele aparece no sendo cuidado por algumas freiras, que é uma história que eu não li nos quadrinhos, mas tem, parece que vai... A mãe dele. É a mãe dele. Vai dar prosseguimento tem, agora. Tem, vai, tem, vai adaptar desse, o... nos quadrinhos. Vai adaptar a queda de Murdock, né, gente? Mas uma coisa que eu acho que funcionaria, eu não sei. Porque assim como o Dreams, o Luke Cage e o Punho de Ferro separados, eles não fizeram eles muito sucesso. Mas quando botou juntos, fizeram. Talvez se tiver uma série dos Heróis de Aluguel, vocês acham que poderia funcionar melhor que uma série sua temporada? Se Heróis de Aluguel, sabe? Tem melhor? Ah, sei lá. Eu acho que devia parar com esse negócio de fazer série da Marvel. Aí. Heróis de Aluguel do quadrinho funciona legal por causa da química que os personagens tinham. Se eles não têm química, não vai fazer uma série dessa. Faça Demolidor e Jessica Jones. Os dois, assim, é porque eu sou um dos melhores atores, né? Gente, vocês repararam a orelhinha esquisita que o cara que faz Luke Cage tem? Repara pra vocês verem só. Eu nunca mais vou conseguir notar. Que a orelha dele some pra dentro do crânio, né? É, cara, é esquisito, cara. A cabeça dele é muito estranha, cara. Como a falta da orelha no ser humano faz diferença, né? Parece minha ex ficando reparando em orelha de personagem, velho. Minha ex também ficar reclamando da orelha de personagem Ryu Kendo, velho. Olha só, depois a gente tem a série do Punisher, né? Que, eu vou te falar, é aquela série que... Ninguém viu, né? Já claro, né? Alguém viu? Não. Tá bom, então eu posso não falar. Vi. É uma série que, tipo, a gente tem a introdução do Punisher na... Aquilo que eu falei, só resumindo, a gente tem a introdução do Punisher na segunda temporada do Lidor, onde o personagem foda e tal, igual dos quadrinhos, ele tá na cabeça do velho e tudo mais, e blá blá blá blá blá. E no primeiro episódio desse aqui, a gente tem o Punisher queimando o uniforme, tipo, matando o personagem, né, cara? E trazendo um cara mais dramático, e trazendo uma série... Com a participação do Microchip, tipo... Por que que as séries têm tanto prazer em estraga prazer, né, cara? Porque primeiro que eles já matam o vilão principal do Luke Cage. Nos Defensores, eles fazem a mesma coisa, mata Sigourney Weaver. E aí, de repente, eles vão e mostram o Justiceiro atuando no começo da série. Logo no primeiro episódio, ele para, cara. Aí eu não quis continuar assistindo. Wallace, eu sei que você vai defender a série e falar que você amou que, e tal, que? Mas... Que? Você tá louco? Eu não quero... Tô cara, zoando, cara, chata, que... cara. Não, tipo, a série é legal. Assiste o primeiro episódio e assiste o último. É só isso que você precisa ver. Que depois disso, cara. Eu gostei daquele todo aquele dump dele sofrendo e tal. Mostra que ele tá traumatizado com a parada da morte da família dele e tal. E o último episódio, que é o Justiceiro fazendo o cara lá, que é o inimigo dele, lá virar o retalho, que ele esfrega a cara do maluco no vidro e tal. Mas, cara, é uma série bem chata, tem muita barriga, tem todo aquele drama dele com a família do Micro, que é chato pra cacete, e puta, cara, não... É o Justiceiro, cara, o que você espera é que ele pegue o barco e saia matando todo mundo, não é... Quer dizer, saia matando vagabundo, né? Não é aquela... Algo tão fácil de se fazer que eles não conseguem, né? É, cara, puta que pariu, eu não tenho nem muito o que falar. Mas é uma coisa legal que nessa série, que todo episódio, pelo menos, tem algum personagem falando... Welcome Home, Frank, que é um encadernado, né, o Matheus? Sim, que é o primeiro do Garth Ennis, né? Quando ele tirou o Justiceiro daquela situação ridícula, onde ele era um anjo com armas feitas de energia que ele tirava do casaco. Não, né? Essa é melhor esquecer essa parte. Eles esquecem mesmo, eles ignoram isso, né, cara? Mas apesar do ator ser o melhor Justiceiro até então, é bem melhor que os outros dois dos filmes. Depois disso, a gente tem mais Agents of Shield. Que tem a introdução do Motoqueiro Fantasma, não o Motoqueiro Fantasma, mas sim o Piloto Fantasma, né? Que nos quadrinhos funciona Motorista melhor. Motorista Fantasma. Nos quadrinhos funciona melhor pra ser Ghost Rider, né? Que não necessariamente é um motoqueiro, mas é. Rider pode ser. Você que falou isso, né, Matheus? No cast que a gente fez de quadrinhos, que sim. Eu lembro disso. Nos quadrinhos não, em inglês você quer dizer, né? A palavra Rider é uma palavra genérica que quer dizer a pessoa que pilota ou monta alguma coisa. Pode ser o cavalo, condutor. Uma moto. Condutor, né? Que monta aquele fantasma que é esse? É o Danny Cat? É o Johnny Blaze? Esse é o Rob Reyes. Isso, é o segundo lá que teve nos quadrinhos. Não, o terceiro. Não, né? Terceiro, o segundo é o Danny Cat. Ele tem um carro. A história dele é até legal, cara. A história dele no quadrinho é bem bacana. O único problema é que aqui no Brasil a história em quadrinho dele ainda vem escrito Motoqueiro Fantasma, ele tem um carro e os outros motoqueiros não aparecem. E depois disso a gente tem os eventos que acontecem em Doutor Estranho, que é onde a gente pega Stephen Strange, que é um neurocirurgião que sofre um acidente, onde ele perde parcialmente... Ele fica com a mão danificada, né? ele fica com aquela tremedeira, aquele mal de Parkinson eterno na mão dele, onde ele não consegue mais atuar. Procurando uma cura, ele chega até a cidade mística de Carmatage. Carmatage, isso, obrigado. Chega até a cidade de Carmatage, onde ele aprende sobre uma maneira de recuperar o movimento da mão e tal. E aprende sobre magia, basicamente, né? Ele não recupera, prefere manter o feiticeiro supremo e o filme basicamente é mais aí. Legal? É. Esse filme, ele me lembra muito Homem de Ferro 1, a fórmula dele, que é todo aquele cara que sofre um acidente, ele acontece alguma coisa com ele. Ele é ignorante, assim, sabe? Babaca, ele aprende, né? Ele aprende a ser humildão no final, mas a gente sabe que o Doutor Estranho não aprendeu a ser humildão, né? Só que, cara, uma coisa que me incomodou é que o Benedict Cumberbatch, ele não, tipo, tudo bem que ele faz algumas piadas e tal, mas o Doutor Estranho, ele tinha que ser um cara mais sério, sabe? Tudo pelo fato da carga do personagem, o que ele passa e tal, e pela personalidade dele, não é fazer piadinha de Beyoncé igual ele fez no filme. Não tô dizendo que é um filme totalmente comédia, que ele faz piadinha o tempo todo, mas ele faz muita piadinha desnecessária que é pra poder agradar os fãs da Marvel. Que, ai, nossa, tem mas piadinha. Aí eu acho que, assim, o problema tá nisso, assim, né? Foi um dos filmes que a Fórmula Marvel mais prejudicou, né? Porque você tem um momento que, de repente, ele cria um portal e ele tá ali com o interesse romântico dele, que é Rachel McAdams, né? Acho que é. E aí o portal some e aí cai a vassoura e ela toma um susto. Já é uma piada. Ok. Aí tem um momento que acabou de morrer a Tilda Swinton, qual que é o nome da personagem? A anciã morre, e aí mostra ele colocando a capa, e aí você vê naquele momento que ele assume a responsabilidade de ser o Doutor Estranho, né? O Doutor Stephen Strange. E aí, de repente, a capa vai e cobre o rosto dele, fazendo uma piadinha, sabe? Eu acho muito corta-clima. Se o filme ele fosse seguir na ideia realmente de ser mais sério, mais denso, seria um grande acerto, né? Porque o diretor, ele vem até de filme de terror, assim, sabe? Eu acho que teria que realmente o filme soasse coisa estranha, essa coisa que o Alas estava comentando. Mas aí, gente, em geral, o filme agradou todo mundo? Foi... Não agradou a mãe do Rafael, porque hoje eu perguntei pra ela, né, que a gente vai assistir o Thor Ragnarok. Você assistiu o Doutor Estranho? Eu falei, assisti, mas não gostei muito, não. E foi a sensação que eu tive quando eu saí do cinema. Foi novamente ver algo assim, sabe? Parece que eu tô vendo realmente o mesmo filme. E teve a piada, sugerou os memes, né, do Dormammu vim barganhar. Nossa senhora. Eu gostei desse final. Eu achei bem diferente ele não ter ganhado do vilão na porrada. É impossível dele ganhar do vilão. Ele ter usado o cérebro dele pra poder vencer. Eu acho isso maneiro. O cérebro? Por fim, a ideia de se fazer realmente o filme dessa maneira, meio estranha e tal, ficou só na promessa, né? Que poderia ter sido mais. Eu acho, assim, por exemplo, que todo aquele início ali que tem ele com o trauma, né? Ele tentando fazer cirurgias pra se corrigir, eu acho um momento muito legal. Inclusive, eu tava vendo. Eu falei da minha mãe, né? Eu lembro de ter visto o começo do filme com ela e depois eu tinha que ir embora e ela continuou vendo, né? E aí, ela, naquele momento, ela falou assim: nossa, o filme me parece muito legal, né? E eu acho que ela depois disse que não gostou tanto, porque o que vem depois, aí é levando mais pra essas piadas, é seguindo mais essa fórmula, né? O começo ali do trauma, de ser realmente uma grande perda, porque ele, mesmo depois conseguindo os poderes, ele nunca mais conseguiu voltar a ser um cirurgião, né? Agora uma coisa que me incomodou nesse filme foi o olho da Gamoto ser uma joia do Joia Infinita. Porque, tipo, eu sinto qualquer coisa Joia Infinita nesse universo, sabe? Qualquer coisa que é importante, assim, olha, isso é uma joia infinita. Tipo, aquele negócio que o Visão tem na testa dele. Aquilo é uma joia infinita. Pra introduzir as joias do infinito, tem que ser dessa maneira. Porque senão, cara, aí seria... E tá tudo na Terra mesmo, justo, né? Sério? Tá tudo na Terra, não tem nada... Não, tá, tipo, tem a do... Não tava tudo na Terra. Tem a do Guardiões da Galáxia lá, que tá no espaço. Mas, tipo, a maioria tá com os personagens ligados à Terra, cara. Não tem... Não, o Aether tá naquela dimensão do Thor, cara. E o cubo cósmico não tá na Terra também. Ah, isso do Terra a gente tem o Garapoto e tem o... A Pedra do Visão tem duas. Gente, se a gente pensar assim, originalmente, teria pelo menos três que estariam relacionadas com Asgard, né? Aquela do Éter, que acabou ficando meio que presa nas dimensões com os Elfos Negros. A que ficou no final na testa do Visão. mas que ela tava no cetro do Loki, então, de alguma forma, ela tava relacionada a Asgard. E o Tesseract, propriamente dito. A do cetro do Loki, ela tava com o próprio Thanos, o Thanos que deu pro Loki. A do cetro, não, ele deu o Tesseract, não foi? Não, na verdade, ele ganhou o cetro pra recuperar o Tesseract. Exatamente, tá certo, Dragão. Ele ganhou o cetro pra poder... Mas ele tava com o próprio Thanos. Foi a única que sobrou com ele. Ele deu na mão do Loki. Nossa, e assinadamente também é bem fácil de se livrar dela. Dá uma porrada na cabeça de um cara que acabou. E na verdade não foi nem o Thanos que deu. Foi aquela raça que tava lá, que depois a gente descobre que tá associado com o Thanos. Sim, o Chitauri, né? Não, só um comentáriozinho final. Eu, apesar de reconhecer que a fórmula Marvel tá presente, firme e forte aqui, e como fã antiga do Doutor Estranho, eu também achar estranho ele fazendo piadinhas, porque a imagem que eu tenho do personagem é muito mais séria. Eu acho que a minha maior reclamação é não ter as fórmulas mágicas ditas verbalmente. Eu senti tanta falta de uma invocação de pelo olho de Agamotto, pelas faixas rubras de Sitorak, por aí vai. É coisa de fã crica mesmo, viu? Mas... É, apesar do movimento de mão dele, tá idêntico nos quadrinhos, né? Não, os movimentos de mão tão... Gente, eu tava achando que ele ia fazer o Jutsu e ia acabar chamando a Kyuubi. Nossa, bota a minha mas a luta dele com o Caecilius é bem legal, assim, sabe? Toda a luta que ele tem. Aí tem as portas que levam a lugares diferentes, né? Isso é muito doido. A luta é só maneira. E a capa puxa ele. Só que o filme ele só peca mesmo onde ele distorce um pouco a personalidade do personagem e foca muito na comédia. Tem Pantera Negra, que é onde a gente tem todo aquele trama que aconteceu com o pai do T'Challa no filme do Guerra Civil, onde ele morre e tudo mais. O T'Challa morre devido a um ataque do... Eu só vou falar, o Barão Zemo, ele podia fazer igual ele, o vilão do Luke Cage fez. Aqui é o Bucky! Eu sou o Bucky! Meu nome é Bucky! Não, ele é um pouco mais esperto e pelo menos se disfarçou e fez com que as câmeras todas pensassem que é o formato do Soldado Invernal pela caracterização. Então, enfim, tivemos todo aquele ataque, teve a sede da ONU, teve toda aquela perseguição, blá blá blá blá blá blá, blá guerra civil e tal. Aí a gente tem agora nesse filme que o T'Challa assumindo o trono do pai, né, e ele terminando o trabalho do pai, que é caçar o Ulysses Klaue, que é o Garra Sônica, e ele falhando. E depois disso temos o primo dele, que a gente descobre no começo desse filme, que o pai dele tinha um irmão que ajudou o Garra Sônica a roubar o Vibranium há muito tempo atrás. Que ele, o pai dele mata esse irmão dele, né? Por uma desavença que tem pra poder proteger um Akandiano? O Akandano. O Akandano, que tava junto disfarçado. E mais nisso ele abandona o sobrinho. E o sobrinho, anos mais tarde, o sobrinho dele se torna o Killmonger, que aqui no Brasil é traduzido como Terror Negro, mas no filme eles manteram o Killmonger, que é um nome bem melhor, né? E o Killmonger depois, ele vai, toma o trono do primo, Terror e blá blá. Terror Negro é um nome legal pra caralho. Tem um super-herói de uma editora muito antiga aí que chamava Terror Negro, que era tipo o Batman se tivesse poder de super-homem. Agora, o Matheus não viu o filme. Mas eu sei não. Que a Ana viu recentemente, né, Ana? Inclusive, você viu ontem, não foi? Um dia antes da gravação? Isso. E aí? Você, como foi aqui mais que viu recentemente? O que você achou do filme? Tem de tudo um pouco, né? O visual é estupendo, maravilhoso. Você consegue ver referências a dezenas de tribos da África. As cores são lindas. E Wakanda é mostrada como uma cidade tecnológica inacreditável. É aquela coisa mesmo de... isso acaba sendo discutido em dado momento de... como é que pode um povo que conseguiu desenvolver tanta tecnologia a ponto de criar campos de força que tornam impossível você ver do lado de fora como é realmente a nação de Wakanda por dentro. Quem olha de fora só vê floresta, só vê mato. Aqui só tem mato e, na verdade, você tem... uma cidade inacreditável escondida debaixo dessa camuflagem. Então, como é que pode uma nação tão poderosa ter ficado calada, ter ficado quieta quando as nações à sua volta começam a ser colonizadas, escravizadas e a gente sabe como é que é a história da África, né? E se não sabe, gente, ó, livrinhos de história são bons, é interessante a gente entender porque a história da África tá ligada à história do Brasil. E isso é discutido no filme, inclusive, sobre essa responsabilidade que é dada. Acaba sendo uma responsabilidade deles também, né? O Pantera Negra percebe isso no filme. Esse lance de grandes poderes vem grandes responsabilidades. No final, ele se sente responsável por isso também, né? Porque toda a motivação do vilão, ela é algo ligado diretamente à história dos negros em geral. Em vez do filme ele se focar só naquele ambiente de Wakanda, ser algo mais fantasioso, ele teve a preocupação de discutir realmente o que aconteceu dos negros e a posição deles na sociedade, né? Se esse não é o que muitos assim disseram, isso não é um filme tão importante, ele não é tão revolucionário assim. Em adaptações de quadrinhos, com certeza ele é. Com quanto a isso, ninguém pode discutir. Não, eu acho que em filme, em geral, ele é um filme, sim, porque ele, se não o primeiro, ele é um dos poucos filmes que teve um orçamento de blockbuster, né, cara? Multimilionário, é um filme protagonizado por 90% do seu elenco de negros. Tem isso também. É, então, assim, quando você vê, tipo, eu vi até uma postagem agora de uma menina que falou, assim, que ela conseguiu, ela arrecadou dinheiro suficiente pra levar cerca de mais de 100 crianças de comunidades carentes pra poder ir assistir o filme. Tem gente que fala assim, ah, que isso? Isso é segregação, ou tá querendo mostrar que é só um filme só pra negros? Não, não é isso que a gente tá querendo dizer. Primeiro que já dá a oportunidade de uma criança ir no cinema, uma criança que não tem condições de fazer isso, né? E ainda você vê um filme que acaba sendo uma representação que é muito importante, né? É você ter ali uma representação de você como negro, assistir um filme de super-herói. Pô, se eu fosse criança na época, eu, pra quem não sabe, né, eu sou negro. Se eu tivesse visto esse filme quando eu era criança, eu tinha pirado mais do que eu já pirei agora. Eu também, cara. Eu também sou negro. E eu posso falar que estava faltando um filme desse, sim, um filme... E não é só aquele filme que você fala assim, ah, ele é um filme de representatividade, por isso que a pessoa tá gostando. Pelo contrário, cara, o filme é bom. O filme não é que ele é só um filme de representatividade, tipo, ele é um filme maneiro de ser assistido mesmo. Ele tem um roteiro bom, tem uma história boa, independente se tem toda essa discussão de racismo ou não, ele é um filme divertido e sim, ele é um dos melhores da Marvel mesmo. Tanto que a quantidade de dinheiro que ele arrecadou, eu acho que chegou a ser maior que Guerra Civil também, né? Acho que chegou a ser maior até que o Vingadores 1, se eu não me engano. Vingadores? É, acho que chegou a bater. Não, ele bateu, eu sei que ele bateu o último Star Wars que teve. Até ainda. Sim, mas no final de semana de estreia, isso daí é. São dois. Não. É, a gente tá pegando exemplos assim de um dia, por exemplo. A primeira semana, como o Claudio falou. É, vocês não podem vir falar que, tipo, igual eu vi gente falando que era drama demais, sabe? Que esse negócio de preconceito e racismo, assim, não existe, que um negro também pode se ver num personagem branco, tipo um Capitão América, sabe? Independente da raça. Não, gente, é bem diferente. Aliás, eu falo uma coisa, eu acho. Aí tá certo que é outra coisa, mas eu não sei o que é pior, assim, se é o preconceito dito, exposto, né, um preconceito exposto ou um preconceito velado, porque muitas vezes, eu já vi muitos casos, principalmente por causa do Pantera Negra, de preconceito velado, sabe, de pessoas que sabem que por racismo ser crime, elas fazem comentários absurdos, mas tentam esconder isso. Isso a gente vê durante a vida, mas a partir desse filme, cara, foi um absurdo. Não sei se foi semelhante ao que era o Mulher Maravilha também, porque Mulher Maravilha eu vi muitas coisas na época, assim. E outro exemplo, assim, no caso das mulheres. Na época do Caça-Fantasmas, aquela quantidade de ofensas que ocorreu nossa, pro grupo ser só de mulheres, necessário. Antes do filme sair, cara, é absurdo. Então, tipo assim, é o mesmo caso que a gente tá vendo aqui com o Pantera Negra, pros negros. É o mesmo que a gente viu com a Mulher Maravilha para as mulheres, né? Olha só, eu não sei o que aconteceu na sua cidade, mas pelo menos na sessão que eu vi, cara, que eu fui ver o filme, eu vi tantas pessoas negras na fila e, tipo, eram muitas mesmo. Eu tô dizendo aqui porque minha cidade não é muito grande, ela é pequena e tal, e eu nunca tinha visto isso antes, sabe? Tipo, era muita, muita gente. Gente que você olha na cara, você sabe que ela não gosta muito de quadrinhos. Tipo, você fala, puta, esse cara não gosta muito de quadrinhos. Mas, por ser um filme de representatividade e tudo mais, eles foram assistir, se organizaram e tal. A gente do meu serviço, inclusive, foi assistir de galera se combinando, porque, querendo ou não, é um filme que... filmes de representatividade assim fazem falta, sabe? É um espaço que a gente, sim, não tem, a gente tá conseguindo ter agora. Espero que, tanto não só pra negro, quanto pra mulheres também, e até pra filmes com LGBT e tudo mais, que tem muitos personagens dos quadrinhos que também são LGBTs e tal, que são importantes e são legais, sabe? Eu fui cortar o cabelo, inclusive, esses dias, e o meu cabeleireiro sabe que eu curto cinema, né? Então ele sempre me pergunta. Aí ele perguntou, pô, você viu o Pantera Negra? Eu falei, cara, já vi. Ele falou, pô, o pessoal tá falando que é um dos melhores da Marvel, acho que eu vou assistir, sabe? Então, assim, o que chamou a atenção pra ele não foi só toda a questão negra do filme, mas foi pela qualidade do filme em si. Ryan Coogler, cara, quem assistiu o Creed, não é o primeiro filme dele, mas foi o segundo. Cara, é um filme que ele calou minha boca. Eu não esperava que ele ia conseguir colocar o Rock de novo num filme. Pra mim, a história do Rock ela já estava finalizada no Rock Balboa. E aí ele faz toda a inclusão dessa história e toda a direção também. Você vê assim que tem uma cena do filme que ele faz todo um plano sequência. A luta inteira é um plano sequência, desde o Rock conversando com Adonis até o final dela. E aqui no Pantera Negra ele faz o mesmo, porque na cena da luta do cassino ele também faz um plano sequência. Ele faz uma montagem da luta do Ulysses Klaw, tudo. Então, você vê que é um cara que já tem uma mão foda. E toda a trilha sonora, o Kendrick Lamar fez uma trilha sonora absurda. Tem participação do The Weeknd, cara, todo o filme é... Acho que é importante a gente colocar também que, acho que pela primeira vez você tem um vilão que tá bem construído, ele tá sólido, você sente a motivação dele... Você entende a motivação dele. Em alguns momentos você até chega a dizer pra si mesmo que droga, ele tem razão. Né? Você começa a concordar com o vilão, você se sente incomodado. Já vi muitos comentários assim, de que as ideias dele estão certas. O modo de agir é que define que ele não é o herói. Então, o problema não é o conceito dele, o problema é a metodologia, né? Uhum. É o Magneto. Aliás, a relação Professor Xavier e Magneto é Malcolm X e Martin Luther King, né? E o que olha pode só, ser gente. Meio dito assim também do Killmonger e o T'Challa no final do filme, né? Cara, tem uma frase que o Killmonger fala no final do filme que eu acho espetacular. Eu cheguei até a compartilhar no meu Facebook que quando o T'Challa leva ele pra poder ver o pôr do sol lá, que quando ele tem aquela luta deles, que não é tão tipo assim, mas eles lutam no final e tal, que o T'Challa consegue derrotar ele, né? Ele tá levando ele pra poder ver o pôr do sol antes de morrer. Inclusive, é uma cena que eu achei que o T'Challa ia jogar ele do penhasco. Tava esperando isso. Ele levar um cara lá e tacar o cara lá de cima. Isso é muito engraçado, mas não foi. Eles optaram pelo drama padrão. E ele fala, o T'Challa fala pra ele, eu acho que talvez tem como a gente te ajudar, né, te salvar. Aí ele fala, e pra quê? Me salvar e me deixar preso? Aí ele fala aquela frase que eu achei foda, que é, jogue-me ao mar, assim como fizeram os meus ancestrais que pularam dos navios, não sabiam que a escravidão era pior que a morte. Caraca, cara, achei essa frase. Aquele me pegou também, viu? Caraca, achei muito foda, cara. Aquela cena foi toda excelente, cara. E tem até um lance simbólico de que no momento em que é oferecido pra ele, podemos te salvar, e ele pesa as opções. Se você me salvar, eu vou passar o resto da vida preso. Então ele decide pela morte. O próprio destino tá nas mãos dele. Também achei muito poderoso em termos de figura, assim, né? De imagem. Ele decidiu o próprio destino no final. Mas eu achei isso bem caído, porque ele, como vilão, ele foi um dos vilões do universo Marvel nesses últimos 10 anos, porque sim, faz 10 anos de universo Marvel nos cinemas e em série esse ano, né? É por isso que, até por causa disso do cast, dessas duas partes gigantes, é que ele foi um dos melhores bem construídos, cara. Se você pegar um top 3 de melhores vilões, ele com certeza tá... Que, tipo, ele não é um vilão que é vilão por ser mal. É assim como o Zemo, ou então como o Rei do Crime no Vice-19, né? Do Demolidor. São vilões fodas da Marvel, sabe? Até mesmo a Hela também, no Thor Ragnarok, também é um vilão excelente. Eu não sei se um top 3 ele estaria, mas ele é um ótimo vilão, cara. Considerando que a gente já teve de Jaqueta Amarela. O Monge de Ferro. Jaqueta Amarela, né? Porra. Monge de Ferro. O qualquer mesmo, o Mandarim e Volanda, né? o Mandarim, Mandarim atrapalhou. Aliás, eu só tenho um tem alguns, claro, o filme tem problemas. Eu tenho um problema, por exemplo, o personagem do Daniel Kaluuya, que é o protagonista do Corra, inclusive, que eu assisti esses dias, é ótimo, né? Que ele é o responsável pela guarda de Wakanda, né? Então, eu acho, não, naquele momento que ele se volta ao Killmonger, eu achei um pouco ruim, apesar de eu entender que o Killmonger levou o Ulysses Klaw pra lá e o Ulysses Klaw matou o pai do personagem, né? O personagem é o Wakabi, né? Mas eu ainda acho ruim ele ter se voltado direto pro Killmonger, e mesmo vendo que o cara tava fazendo coisas absurdas no reinado, ele continuou até o final com ele. Olha só, Rafa, uma coisa que, tipo, eu entendo que isso foi péssimo, que, tipo, ele conhece o T'Challa ali desde criança, vai. Não sei se são amigos desde criança, né? Que a gente deve... eles aparentaram, tipo, né? Tal, tem uma conversa mais, tipo, e aí? A sua ex voltou? Como é que vai ser e tal? Tipo, eles estavam contando uma conversa normal, blá, blá. Outra coisa, desculpa te cortar, mas outra coisa que eu gostei bastante foi, assim, o T'Challa, ele é rei, só que ao mesmo tempo todo mundo, assim, você vê que o Wakanda é uma sociedade que não tem segregação. Então, assim, todo mundo tem ali a sua função, todo mundo se respeita por igual, assim, sabe? O rei, ele não tá acima. Eu entendi que ele se uniu ao Killmonger porque ele já tinha um pensamento como o do Killmonger já antes. Que ele chega naquela hora que eles estão perto dos rinocerontes conversando com o T'Challa, ele chega e fala: olha só, você quer que eu saia armado, eu e a minha galera, a minha tribo, e conserta o mundo lá fora? Tipo, ele fala uma parada dessa, sabe? E é um pensamento bem mais semelhante com o do Killmonger. E você pega um cara que tem os mesmos ideais que você, é mais fácil de você simpatizar com ele e obedecer. Entretanto, a traição e, tipo, a amizade que foi jogada fora assim, cara, aquilo me incomodou também. Não, sabe? Foi tão jogado assim, cara. Porque o Akaba, ele tava muito magoado, cara. Ah, cara, reparar. Ele falou uma vez só, velho. Não, ele falou uma vez, mas tipo assim, como falou seu pai... Tipo, eu tô esperando isso aqui há 20 anos, cara. Até essa fala que o Wallace falou, que ele diz assim, se você quiser, eu saio pelo mundo armado pra poder também ajudar o outro povo e tal. Mas, assim, esse comentário que ele faz, ele falou pro T'Challa: eu vou seguir você. Se você quiser fazer isso, se você quiser continuar da maneira como está, eu continuo. Agora, se você quiser... também ter essa mudança, eu te sigo. Mas ele falou de uma maneira tipo assim: eu continuo te seguindo, a decisão é sua, né? Não pareceu realmente. Mas quando o Terror Negro ele assume o trono e tal, quem era o rei ali era ele. E se o cara tá tendo uma ideia semelhante à que ele tem, beleza, cara. Porque assim, a gente tem que lembrar que o Terror Negro, quando ele ganhou, ele sumiu o trono, ele não sumiu roubando. Tipo, ele ganhou, não, ele derrotou. Ele tava correto, né? Sim. Honestamente, ele derrotou o T'Challa e levou o outro cara junto. Na verdade, é o contrário, né? Porque ele você só ganha matando ou fazendo outro desistir. Calma. Dragão, mas calma. Ele jogou o cara na cachoeira, todo mundo achou que ele tinha morrido. Ele tinha morrido, então, naquele momento. Ele inclusive, essa não, parada não. Que... que rever essa parada do T'Challa, ele ter falado que não morreu ali, porque foi meio injusto que ele foi salvo, pô, sendo cuidado lá pelo Homem-Gorila. O que salvou ali a situação foi que o T'Challa não morreu, né, e aí a partir daquele momento, ó, o desafio não foi completo, né, não teve assim, se você não é rei. Ele ainda traiu o desafio lugar... quando mandou o Akabe lá no meio, pra um não enfrentar o outro, né. Nossa, o Akabe também é meio escrotão, né. Bem escroto, cara, matou uma caralhada de Dora Milaje ali na guerra ali, puta, cara, que desnecessário aquilo. E ele era marido de uma. Ele era namorado, não era? Eles eram casados. Não, eles eram casados. Que fim de relacionamento feio, hein, cara. Caraca, eu suponho que acabou, né? Eles não vão discutir. Ah, ele se rendeu. Foi aí. Enfim, o Homem-Aranha a gente já falou bastante dele no Guerra Civil, né? Não tem muito o que aprofundar, né? Ah, tem um filme dele aí que fizeram e... Não, para, De Volta Lá é legal. Porque assim como no Pantera Negra, a gente tem um ótimo vilão que é o Abutre. Que inclusive é um vilão bem merda nos quadrinhos, que no filme foi transformado no vilão foda. A gente tem que... Cara, essa é a melhor coisa do filme, é o vilão do Homem-Aranha. É, porque o Michael Keaton, cara, não tem como não gostar dele, é impossível. A gente vê o lado do vilão. O Michael Keaton, a trajetória do Michael Keaton pra chegar nesse filme é impressionante, né? Porque ele fez o Batman, aí ele passou um tempão sumido só fazendo merda, aí ele fez lá o Birdman, né? Que é meio que em cima da história dele sobre ele ser o Batman, onde ele é um ator aposentado que já interpretou um super-herói que é um homem-pássaro. Aí isso colocou ele de volta a ser notado, né, por Hollywood, aí pegam ele pra fazer um homem-pássaro no filme do Homem-Aranha. Olha, mas não, mas tem vários outros exemplos aí. Ele fez Spotlight nesse meio tempo. Mas, ó, ele não saiu fazendo merda depois de Batman, não. Ele fez Jack Brown. E também tem a comédia, tem os outros caras que ele é o chefe de polícia. Não, filme, ele é o chefe de polícia dos outros caras, cara. Eu achei que ia ter muito de Tony Stark nesse filme, Homem de Ferro, e não, né? Ele teve participações pontual que serviu, colocou lá, trouxe de volta lá o personagem do o amigo dele lá e tal, e foi isso aí, cara, foi ok. Então, eu não queria comentar sobre algo que tá logo no começo do filme que pode gerar discussão, mas nesse negócio de tempo, a primeira cena, ela se passa logo depois da luta de Nova York do Vingadores 1. Só que aí, eles falam que se passaram, salvo engano, 8 anos. Não, você tá louco. Em teoria. Você tá louco. Eles falam, calma, cacete. Eles falam no filme que se passa num período de 8 anos depois da luta em Nova York. Só que isso seria 2020. Então o que ele tá querendo dizer? Que o Homem-Aranha se passa em 2020 não faz sentido. Tipo assim, foi um erro assim de... gerou muita discussão na época, né? No ano passado, quando esse filme saiu. Mas foi um erro assim absurdo de tempo, né? Visto também que assim, o Guerra Civil se passa em 2016, então não faria sentido. Eu acho que ele quis dizer que se passa 8 anos depois do Homem de Ferro 1, né? Não, ele é depois, 8 anos depois da luta de Nova York dos Vingadores. Sim, que é. Tanto que eles estão recolhendo itens do Chitauris. É isso mesmo. Que ele até usa pra ele fazer a asa do... Eu achei isso legal, cara. O jeito que surge o super vilão deles usarem tecnologia de outro povo e tal. Cara, é um filme divertido. Tem gente que eu já vi reclamando desse filme, que não gosta muito, mas eu acho legal. Tanto o Peter Parker quanto o Homem-Aranha nesse filme, acho que funciona. Acho a relação dele com um amigo dele funciona, né? Com um amigo dele que era pra ser amigo do Miles Morales, mas a gente já falou disso, né? Não tem por que a gente prolongar mais. E só que eu senti a falta da Tia May aparecer mais no filme. Achei que ela tá bem apagada nesse filme. Ela apareceu ela bem. Ela tá em alguma bom. Câmera rejuvenescendo. Ela tem que ficar, entendi. Ela passa mais tempo na câmera. Ela tá se banhando em sangue de virgens. O filme poderia ser só a Marisa Tomei, né? Esse filme tem um problema que ele deixou já te amei descobrindo que ele é o Homem-Aranha no final do filme, né, cara? Isso vai ser uma... Isso eu quero ver como é que eles vão resolver, porque, teoricamente, eles têm que dar uma justificativa disso em Guerra Civil, porque Guerra acontece depois e ela já sabe o que é o Homem-Aranha. Ela vai na vir... Na verdade, guerra, não. Peraí, é outra guerra. Guerra infinita, cara. Isso, não, né? Mas vamos lá. Tá dando merda no mundo todo. Eu acho que ela não vai ter nenhum impeditivo. E depois qualquer coisa, chama o Mephisto que resolve. Ah, faz pacto igual... Nossa, cara, o Homem-Aranha fez pacto com o demônio, cara, que coisa errada. Isso é muito errado, cara. Mas alguém aí teve surpresa na hora que teve a revelação de que ele era o pai da Liz? Eu tive. E, inclusive, cara, eu achei que eu revi esse filme depois, achei isso do caralho, que ele, em nenhum momento ele fala que o filho dele... A gente leva, assim, quando ele, no começo do filme, quando ele pega o desenho, a gente fica subentendido, que não fica subentendido, mas a gente acha que é um menino, né? E apesar do momento nenhum ele falar que é um filho, ele não fala filho ou filha, na hora nenhuma. E quando ele descobre que ele tá no carro com o Peter, que ele tá na luz do trânsito lá, que a luz tá vermelha, e quando ele percebe que o Peter é o Homem-Aranha, a luz fica verde do sinal, cara. Verde. Achei aquilo muito foda, cara. Achei aquilo muito maneiro, velho. É bem legal. E toda a discussão. E aí, na hora que o Peter entra dentro da festa, você vê assim, tudo embaçado e ele caminhando assim no meio da festa. Tipo, ele tava desnorteado mesmo. É, assim. Cara, você vai fazer o quê? O público também, né? Porque, assim, naquele momento, o pessoal pensa, fudeu. É. E não tinha nenhum indicativo no filme que mostrasse que o Abutre era o pai da Liz, né? Então, cara, eu achei uma sacada ótima. Ó, outra coisa que eu também achei excelente foi que o Peter, nesse filme, ele mostra toda a inexperiência dele. Ele faz merda. Por exemplo, quando ele faz aquela parada do navio lá, que a culpa foi dele, ter acontecido aquela merda, o Homem de Ferro e a galera da CIA tava lá. Eles iam pegar o Abutre já, sabe? Que ele foi lá, cagou o plano todo e tal. E ele tendo que se provar que ele é mais do que o uniforme, né? Porque até então ele tava querendo se provar o filme todo pro Tony Stark. E no final ele percebe que não. Pera aí, eu sou o Homem-Aranha, eu sou mais que o uniforme. Eu só preciso de mim mesmo pra poder ser um herói. Que é aquela hora que faz aquela referência assim, nos quadrinhos, onde ele levanta os entulhos e tal. Que eu achei aquela emocionante. E o ator, naquela hora ali, mostrando o desespero dele. É, ficou do caralho. Ficou basicamente isso. É foda. Eu só acho que o Homem-Aranha deveria ter sido um pouco mais responsável no filme. Tá certo que ele era um garoto, mas ele já era um tempão um Homem-Aranha, né? Revendo o filme, assim, ele ficou bem menos no meu conceito do que quando eu tinha visto ele. Eu acho um filme legal, mas... Então, depois disso a gente tem a série dos Inumanos, que é aqui, eu tenho certeza que ninguém viu essa porcaria, né? Eu assisti... Eu acho que é unânime. só pra poder dar um parâmetro geral, eu escutei um podcast, o Inominata 66, sobre Inumanos, que eles fizeram o favor de assistir pela gente. Inclusive, eles falam isso até no podcast, que eles viram porque eles sabiam que a galera não ia assistir. Basicamente, tem aqui, nessa série, conta como é que os Inumanos, eles vêm parar na Terra, e tem todo o trama da família real, blá blá blá blá blá, atuações horríveis, série merda. Basicamente, os Inumanos são inassistíveis, né? Isso, exatamente. E inclusive, eles foram até desconsiderados da cronologia, eu acho. Que não vai ter mais segunda temporada, não vai ter mais nada, e eles pararam com essa merda. Mas chegou a passar no cinema de alguém aqui? Porque os primeiro e segundo episódio passaram em alguns cinemas. Na minha cidade não passou, mas algum aqui passou? Na minha região também não passou, não. Graças a Deus. Inumanos, né? Porque se passasse, eu ia assistir e ia me arrepender muito. Passando para o último filme dessa cronologia, não o último filme que saiu da Marvel, né, mas em ordem cronológica, temos Thor Ragnarok, que você passa 2 anos depois de Vingadores, né? Vingadores 2. É, mostra o Thor vivendo junto com o amigo dele na Austrália, lá onde ele... Eu tô sacaneando, isso aí é os vídeos sacaneando. Já viram esses vídeos, né? Onde o Thor tava na guerra civil. Ele vendo a Austrália com o cara. Inclusive, eu queria uma sitcom só dos dois, cara. Eu achava aquilo muito divertido. Mas, tem uma sériezinha de vídeos, inclusive, o Grandmaster ele fica também com esse carinha. Ah, puta, não vi isso ainda. Sério, cara, que maneiro, cara. O Grandmaster é um personagem muito divertido. Ele é irmão do colecionador, né? Do Lulu Santos. Então, temos eventos que acontecem em Thor Ragnarok, que é um filme bem diferente dos outros filmes do Thor. Ele é puxado mais pra comédia. Eu achei que, tipo, ter escolhido esse filme ser uma comédia pastelão, um pouco ruim a escolha, porque o nome Ragnarok remete à tragédia, né? Que é o reinício, que é a morte e tal. E se você colocando um monte de comédia igual teve nesse filme, você tira muito do peso da parada. Pra quem nunca leu quadrinhos e não sabe o que é o Ragnarok, isso daí passa. Não tem é outra coisa, se é uma adaptação, cara, é nesse momento que a gente ignora a imponência que o Ragnarok tem nos quadrinhos e aí considera o que tá sendo mostrado nesse filme. Sabe, eu acho que a maior fraqueza desse filme é justamente a parte do Ragnarok, dessa história da Hela ter que ressurgir e aparecer e botar pra fuder e aquele negócio todo e tal. Enquanto isso, a outra parte do Thor no espaço, na arena lá, essa é a parte divertida do filme. Eu queria que o filme fosse só isso. Imagine que doideira seria se eles tivessem esquecido essa parte do Ragnarok e botado mais parte dessa do Thor no espaço e colocado o título assim, Thor Planeta Hulk. Esse maneiro mesmo. Porra, isso ia ser muito maneiro, cara. Cara, inclusive, uma coisa tem que falar, né? A gente tem nesse filme, a gente descobre nesse filme que o Hulk, na verdade, ele foi pra fora do ele foi pra fora do planeta, né? Ele ter caído no buraco de minhoca e ter caído naquele mundo. O Bruce Banner não aparece por 2 anos e a gente percebe que o Hulk, na verdade, ele não é só uma criança, né? Porque ele tem a personalidade de uma criança. É que ele nunca ficou tempo suficiente no corpo pra poder evoluir como pessoa, né? Eu acredito até que se ele ficar mais ainda como Hulk, tipo, mais anos aí, sem voltar a ser Banner, que ele evolua mais e se torne mais adulto. Vire cinza e começa a usar terno. Começa a usar terno. Vai virar segurança em Las Vegas. Então, como é o nome desse personagem? Senhor Tirateima. Senhor Tirateima. Então, a gente vê o Hulk mais fazendo piada, o Hulk sacaneando o Thor, né? Pô, vai, então, vou passar, então vai, vou ficar aqui. O Thor bate de cara, ele começa a sacanear. Então. Cara, e as piadas pra mim eu achei engraçado, eu ri bastante no filme. Aquela piada que faz aquele paralelo com o primeiro filme do Hulk, né? Quando o Bruce Banner cai do helicóptero lá, ou cai do avião e vai se transformando no Hulk, nesse filme ele cai de cara no chão, é engraçado. Esse filme tem vários defeitos, mas eu não consigo desgostar dele, primeiro, porque a parte da arena do espaço lá é muito divertido, adorei essa sacada. E segundo, eu sou admitidamente viciado em estética dos anos 80, né? E é total Jack Kirby, né, cara? Música retrowave, aqueles carros, aqueles Lamborghini velho dos anos 80 e tal. Eu sou viciado nessa porra E esse filme é tudo em cima disso, cara. Tudo em cima dessa estética, desse visual retrô, dessa música sintetizada, né? Então, inclusive no trailer, o trailer já me pegou porque já começa a tocar Magic Sword, que é uma banda que eu acho do caralho de retrowave. Eu disse, cara, esse filme vai ser o filme do ano. Eu adorei esse filme. Olha só, Matheus, uma coisa que é legal é que o diretor teve um problema nesse filme porque ele pegou os outros dois Thor, né? E ele colocaram o Thor, não só os outros Thor, como Vingadores também, né? Que eles deixaram o caminho do Thor já definido, ele teve que resolver aquilo e ele resolve aquilo muito fácil. Por exemplo, a gente tem no final dos Vingadores 2 o Thor saindo, metendo o pé, falando que ele ia atrás das joias, porque ele teve uma visão e tal. E nesse filme já começa ele falando, ó, fui atrás das joias, passei um tempo no espaço, não achei nada e agora tô aqui. Que ele foi resolver direto com o Surtur lá pra impedir o Ragnarok de acontecer. E também tem toda aquela trama aqui, porque no final do Thor 2 a gente vê o Loki, ele se assumindo como um Odin, né? E onde é que tava o Odin? Porque é impossível do Loki ter derrotado o Odin, seja como for, né? Aí tiveram que resolver isso também e deram uma desculpa qualquer aí que eu achei válida no filme. Outra coisa interessante que eu acho legal nesse filme é que a gente teve a menção, não zoando, não usar esse nome, mas quem já de quadrinho sabe, que aquele poder do Thor, na verdade, é a força Odin, né? O poder de Odin, que é onde morreu e passa pro Thor, que é aquele raio, o poder do Odin que é dele. Que é a Força Odin, basicamente isso. E teve. Eu só senti falta, que eu achei que era nesse filme aí que ele ia pegar aquele machado dele, o John Bourne, né? John Bourne. Eu não sei falar o nome daquele machado que ele tem, que ele usa quando não tá usando o Mjolnir. Ah, você sabe John Bourne. Eles terem destruído o Mjolnir nesse filme é a justificativa pra ele aparecer com um Mjolnir que fosse igual aquele do Thor do Ultimate, né? É, mas aquele lá não é o Mjolnir. Que aquele machado é legal. Que aquele machado misturado com martelo é legal pra caralho. Ah, caramba, destruir o Mjolnir, pra mim, me deu uma frustração, porque agora cadê a desculpa pro Bill Raio Beta aparecer e se transformar no, na versão Thor da espécie dele? Ah, mas você tá esperando que a gente do Bill Raio Beta tem um filme solo agora, que acabou a trilogia do Thor? Ele ser o novo Thor do universo? Ah, eu acho mais fácil a Jane Foster ganhar o papel. Não, estamos já. Se a gente for parar pra pensar, o grande lance do Thor Ragnarok é que ele parece ter sido feito no cenário do Guardiões da Galáxia, né? E se tá falando de Guardiões da Galáxia, por que não o Bill Raio Beta? Você tem o Groot, você tem o Raccoon com o Trabuco, meu? Pode, por que não o Bill Raio Beta? Me deixa sonhar, por favor. Oh, mas o Bill Raio Beta não foi um dos campeões lá da arena? Foi, ele tá lá, o rosto dele lá na parada. Tanto se falou que esse filme tava parecido com Guardiões da Galáxia, o pessoal começou a zoar na época, tudo, mas eu achei legal, porque aí fez uma ligação com Guardiões da Galáxia, né? Que era você ver o espaço e tal, e um lugar diferente. Até porque também a gente... Essa cara é muito bonita. Até porque também a gente pegar pra poder pensar, gente, o filmes do Thor não tá funcionando no jeito que tava antes. Eles tiveram que optar por uma coisa diferente, cara, porque não tava funcionando mesmo do jeito que tava antes. Fizeram um filme Tava choroso. Fizeram um filme lá com um negócio, uma pegada mais shakespeariana, que foi o primeiro, não deu muito certo. Aí fizeram um outro filme mais denso, tá, um pouco mais sério, que foi o Thor 2, também não deram muito certo. Nesse, pelo menos, foi mais divertido, né? Não é o melhor filme da Marvel, tem seus defeitos, tem, mas pelo menos a gente se divertiu assistindo esse filme, né, cara? Não foi... Sim, ele é ágil, ele tem uma participação do Doutor Estranho, ela é pontual, é rápida e tal. Eu gosto, assim, dos caminhos. Eu tava revendo hoje, né? Inclusive, apresentei pra mamãe, né? Uhum. Eu gosto... Qual que é o nome do diretor? Taika Waititi. Sobrenome Taika Waititi. Waititi. Quando o Wallace sabe falar melhor que você, é meio estranho, né? Mas, cara, eu achei um bom caminho que ele foi. Dá pra ver que ele conseguiu colocar o estilo dele, apesar de tanta gente reclamar que a Marvel impõe que o diretor seja engessado, enfim. Ele é um diretor relativamente novo, né? Ele não tem muitos filmes grandes, assim. Uhum. Mas os filmes dele de comédia... são incríveis. Eu recomendo que todos aí procurem assistir O Que Fazemos nas Sombras. Eu assisti esse filme, é demais. Porra, cara. Esse filme é demais, cara. Esse filme é muito bom. Tem na Netflix, tá, gente? Tem na Netflix, podem procurar lá, que tem lá e é muito bom, cara. Dos vampiros vivendo junto num apartamento, cara. No apartamento, não, na casa, né? Mas os quatro vampiros diferentes, e me lembra muito Vampire aquilo lá. São as raças do Vampire. Cara, aquilo é muito Vampire The Masquerade. Cara, é muito maneiro. Não fale isso perto de alguém que joga como Black Fury. Inclusive, o Taika Waititi, ele faz uma participação no filme, né? Ele é o Morg, Que é aquela pedra lá que tem a voz esquisitíssima, fininha, cara. O cara Korg. É ele, cara. Pô, é ele. Pô, meu personagem favorito. Sim, cara, eu acho muito engraçado, cara, quando duas cenas que eu acho engraçado do Korg, quando o Thor tá conversando com o Loki lá na prisão, ele chega, sai fantasma, sai daqui! É, o Loki somente dá um chute na parede, assim. Ou no final lá, quando o Asgard tá só aquela pedra, ele começa a dar discurso. Não, gente, a fundação ainda tá inteira. Dá pra gente poder pegar e transformar Asgard numa terra de refugiados e tal. É, dá pra gente poder reconstruir tudo, aí explode. Ele é, e agora não dá mais, né? Aí, e o qual que era o amigo dele? O Frank, o negócio assim, e ele morreu, né? Pisei, e aí eu vou deixar ele lá. Ai, meu Deus, gente, ele tá vivo. O que você tava perguntando mesmo, Thor? Thor, é, vamos pra Terra, então. É muito bom, cara. Enfim, a gente sabe que no final do filme do Thor Ragnarok, a gente tem, acho que é o filme mais ligado ao Guerra Infinita, né? A gente vê a nave do Thanos chegando e a gente já, como a gente já viu no trailer, o Thor na deriva no espaço, provavelmente o Thanos vai descer um cacete em todo mundo ali e vai morrer geral. Foi porque o Loki pegou o Loki fez merda, cósmico, né? O Loki fez merda, obviamente. Pegou o cubo cósmico e vai matar todo mundo, né? Ah, mas vocês não desconfiaram quando ele passou pelo cubo? Não, quando ele deu aquela olhadinha, que ele ia voltar e pegar? Sabia que ele ia pegar. Ah, óbvio que ia, pô, o Loki, senão não sei o Loki. Pode ser, eu não sei, talvez seja eu querendo ligar muitas coisas, mas às vezes os Guardiões da Galáxia já estavam atrás do Thanos também, né? Por isso que o Thor meio que caiu ali, já caiu próximo a eles depois do ataque, né? E talvez o Thanos ele vá querer, assim, escravizar o pessoal de Asgard, não, não, né? Tem uma trama com o Thor. Não tem escravização, cara. Tem morte, cara. Thanos não tá aí pra escravizar ninguém. Tá aí pra poder matar o universo. E eu não sei como, não sei como que é o rapaz. A única coisa que eu sei é que ele é cópia do Darkseid. É isso. Não, fala isso, né? Piada antiga, mas... Eu não sei como é o Thanos nos quadrinhos. Se bem que... Nos quadrinhos, agora eu lembro onde foi, mas já foi dito que o Thanos, ele é um Darkseid de outra dimensão, né? Não tem uma parada dessa? Nossa! É, agora eu lembro de ouvir isso. Eu sei que tem um lugar que eles falam que o Thanos, tipo, o Thanos é um Darkseid de outra dimensão, parada assim. Não é o Darkseid que é um Thanos de outra dimensão? Não, foi criado antes, não foi? É, enfim. Enfim, gente, então é isso, né? Algum comentário final pra Ragnarok? Thor? Veja, é um filme divertido e é isso, crianças, divirta. No final tem a Agents of S.H.I.E.L.D. também, que acontece depois disso, que é no espaço, blá blá blá, mas ninguém viu, ninguém se importa. Enfim, gente, a gente conseguiu fazer aqui nessas... A gente pegar as... Coitado do Cosmo. Acho que dá umas 6 horas de podcast, a gente reunir as duas partes, né? Ô, mas era tudo, porque... Mas era porque... Ah, umas 6 não, mas umas 4 no mínimo, cara. Porque... Uns 4 dá com certeza. Porque são 10 anos de Marvel, como eu falei, né? Esse ano vão ser 10 anos de cronologia Marvel nos cinemas. E a gente foi legal fazer esse cast, porque a gente quer fazer um cast de Guerra Infinita. Aí a gente não fez nada de Marvel até agora. Então seria bem absurdo fazer um cast direto de Guerra Infinita sem ter falado de nada antes. Fizemos um resumo pra você. A quem interessar possa, o Darkseid surgiu 3 anos antes do Thanos. Ah, olha aí. É quase uma foto. Alguém deve ter dado uma olhada e dado uma copiada. Brincadeira, gente. Vocês não conhecem um papo lá de que o Stan Lee ia tomar café no mesmo lugar que o pessoal da cúpula da DC tomava café também? Que eles ficavam sempre trocando umas historinhas, umas ideias. É, tem essa parada, né, cara? Aquela era uma concorrência muito, muito esquisita, sabe? Não, cara, é uma parada que todo mundo acha que a Marvel e a DC são inimigas declaradas, imortais umas com as outras. E não são, né, cara? Eles são, tipo, eles se falam e tal. Os fãs, os fãs chatos. Eles se falam. Tanto que quando o ADC, eu acho que foi a DC, né, que mudou de prédio lá em Nova York, a Marvel fez piadinha e tudo, sacaneando no Twitter. Aliás, teve já Vingadores versus Liga da Justiça? Teve, nos quadrinhos, teve. Já teve até o universo amálgama, gente. Que é coisa mais união de forças do que o universo amálgama. É, teve. Ah, eu tenho todos e me arrependo eternamente. Eu não disse que era bom. Você tem quero tudo deixar isso bem, cara. Claro. Ah, cara, vai. Garota Aranha é legal. O Superboy com a Aranha. Vamos, pra balancear, fazer um depois do universo da DC no cinema. Ah, é, vai dar um... É, isso dá 5 minutos de filme, de podcast, então, né? É uma bosta, próximo. Nossa senhora. É ruim, ele é maravilha, é bom. terminamos aqui uma caçada gigante, né? A gente conseguiu resumir. Escuta ele pra você que não lembrava do que aconteceu e tal. Acho que a gente conseguiu resumir legal o que aconteceu no universo. Pra gente lembrar o que... Afinal, a gente passou 10 anos. Um recordatório, né? Isso, mostra esse podcast pra aquela pessoa que não assistiu. Acho que até quem não tem paciência pra poder buscar tudo, a gente conseguiu dar um caminho bacana aqui, né? Eu apresentem esse podcast pra alguém que não ouviu o HunterCast ainda, né? Mas com certeza aí deve ter visto os filmes da Marvel, que tá sempre em evidência. Pra gente ganhar um novo ouvinte aí, eles também terem um resumo, uns comentários a mais sobre este universo gigantesco de cinema. Sei lá, série, da Marvel. Se ele for muito chato, ele desiste de ouvir o HunterCast com a elétrica, né? Elétrica. Não vai. Dei um. Uma chance. Mais chance pro rapaz aí do. Tô tendo. Mas, Dragão, eu não digo assim. Releve, ele tem probleminhas. Dragão, por favor, Dragão, fala do meio com a cash, cara. Tá ficando cada vez mais caro. Então o Omega Cast está no omegastation.com.br e vocês me encontram lá, porque é o meu podcast. Então acessem omegastation.com.br, lá tem o Omega Cast, várias matérias e muitas outras coisas. Acesse lá. Pós-crédito também, aproveitar pra fazer... Pós-créditos é geralmente um podcast onde que eu tô na um convidado recorrente, vamos dizer assim, e já fiz basicamente todos esses, quase todos os filmes da Marvel presentes no podcast deles, tanto no Pantera Negra, o Thor Ragnarok e vários outros. Ragnarok. Eu só estou seguindo o padrão do cast. Verdade, você tem todo o direito de ser burro, Dragão. Vai. Vai, Matheus, aos finais. Vocês podem me encontrar fazendo participações ocasionais no Manga aqui, quando sai, se sair. Só conversar com a Sara, com a Sara. É, mas o problema é conversar com a Sara. Esse é o problema. Ela esquece de responder. Ela acha que respondeu, não responde. É uma merda. Direto eu falo com ela: Sara, mas você não falou o negócio lá? Ela: puta, esqueci. Pera aí que eu já vou falar. Já fala. Ela esquece depois. E um dia eu prometo que voltar a fazer vídeo, mas não sei quando. Ana, por favor. Bom, terminamos mais uma caçada. Foi a primeira vez que eu cacei qualquer coisa aqui, pelo jeito. Perdeu o Wallace, perdeu. Perdemos. A gente capturou 3 estegossauros, 5 mamutes e um coelhinho de pelúcia. Espero que você tenha gostado desse podcast, porque ele foi editado por mim. Você pode ver todos os podcasts que são editados por mim, né, em nome da agência Banco de Cérebros, no bancodecerebros.com.br. E até a próxima edição. Link no post. Agora, exato. Obrigado. E Rafa, sobe uma música da DC aí pra poder contracenar foda agora. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Feira da fruta é a feira mais cara, aonde só dá pilão. Tem a feira tamanho família, tem até a feira do melão. Vamos nessa! Feira da fruta, hey, feira da fruta, ha. Feira da fruta, hey, feira da fruta. Três, dois, um e... Morram, Hunters! Desculpa, gente. A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.